JCast. Oi. Dri Sweet Pepper. Oi. Cristiano. Olá. E aí, Lai? Eu ia falar alguma coisa. Já faz o quê? Faz o quê? 3 meses que a gente não grava um rant, que a gente não fala nada. Acho que fazem sim. Tá tudo atrasado. É, tipo, aí eu falo, nossa, eu vi Millennium, mas não vou falar isso mais. O filme já saiu em... Já saiu em mídia telepática já e... Eu achei muito fofo, né? Que no programa passado, no rant, eu comentei que muito trabalho, fãs, horrores, não sei o quê. E o pessoal começou a se comparecer nos comentários sem a gente pedir, né? Sem a gente avisar que o JCast não tava saindo por conta disso. Aí hoje me aparece no Steam, sei lá, o Cabs perguntando, e o JCast, Darko? Aí eu, calma, inferno. A gente tá marcando, vai gravando vários e vai voltar. Enfim. Vários. Quem vê pensa que vai ter vários JCasts de gaveta pra poder lançar toda semana. Não tem nenhum de gaveta, mas a gente tá com plano de lançar 3 seguidos, não tem mais, tá? Tá bom? Isso, a gente consegue. Inédito. Totalmente inédito. Eu vi Jogos Vorazes. E ele não gostou, né? Hã? E não gostou. Não é que eu não tenha gostado. Tive algumas críticas pontuais, assim. Aí a Sofia ficou meio puta comigo, né? Porque ela é muito fangirl do livro, né? E eu entendo um pouco o lado dela, mas... Por exemplo, se eu sou fã de um livro, né? Eu não vou defender tanto, assim, a adaptação cinematográfica dele. Tipo, o livro sempre vai ser o original, entendeu? Então, se alguém falar mal de algum dos filmes de Harry Potter, eu costumo ficar um pouco inflamado, mas não fico tanto assim, senão pra falar mal do livro, né? Do filme eu até deixo um pouco, assim. Então, eu fui conversar com ela, não esperava que ela fosse ficar tão raivosa, assim, né? Por causa das críticas que eu fiz com o filme. Eu não li o livro, mas eu tava curioso pra saber como é que eles lidam, porque eu sabia que era um livro infanto-juvenil. Mas que lida com matemática muito pesada, né? Você coloca... Eu sempre fiquei curioso pra saber como que eles faziam isso, né? O que que eles faziam pra amenizar, ou se eles não faziam nada pra amenizar. É, assim, eu sabia que não era... Obviamente, no livro, ela não deve ser muito gráfica, mas você consegue se safar em forma de livro, você consegue se safar com violência, né? Mais fácil, com violência envolvendo criança e tal, mais fácil, porque você não tá de fato vendo o que tá acontecendo, você lê e você na sua cabeça, você dá o tom para aquilo, né? Se você é grande, adulto e tem ódio pela humanidade, tipo como eu, vou ver um livro, eu vou ler o livro de forma muito mais sangrenta, né, do que uma criança lendo e tal. Então, mas no filme não tem espaço para imaginação, no filme vai mostrar aquilo ali, acabou, né? Não tem que interpretar em cima. Então eu pensei, bom, eu sabia que eles não iam ser gore pra não virar uma coisa de o espetáculo da violência, pra ninguém ver, pra poder curtir as mortes, né? O filme não é sobre isso. Então eu já esperava mesmo que eles fossem amenizar, e mesmo porque tem que ser, o filme é censura, tem que ser baixo, enfim, tem que dar público. Mas eu não gostei muito da forma como eles... A minha crítica é essa, porque o mundo é muito bem construído, as escolhas que eles fizeram de fotografia, o clima que dá, assim, no começo do filme, assim, é muito interessante, né? Ele é todo com shake cam, é todo cinza, é todo sinistro, e é um clima bem denso, assim, até bem adulto, assim, né? Eu achei legal, achei maneiro. Mas o principal do filme são os Jogos Vorazes, né? O engraçado é que todo mundo que eu falei, assim, inclusive a Sofia falou, né? Não, porque quando começa a falar assim, né, o principal são os Jogos Vorazes, a pessoa já fica, gente, você tem que entender que o principal não é os Jogos Vorazes. Ora, se o nome do filme é Jogos Vorazes, e o filme inteiro se passa nos Jogos Vorazes, como que o filme não é sobre os Jogos Vorazes? Entendeu? Em teoria, uma mídia cinematográfica, ela tem que fazer o que ela se propõe. Senão o pessoal sai do cinema e não compra o DVD, não aluga o DVD, não se importa mais com o filme. Mas peraí, o que são os Jogos Vorazes? Porque o nome em inglês é Hunger Games. Eu então, na verdade, o pessoal tem que se comer, é canibalismo? Ou se quiser. Assim, é uma crítica. O filme é uma crítica social muito legal, entendeu? E é um futuro maluco, uma distopia doida, e nesse mundo existem 12 distritos, né, pequenos, e tem a capital. E essa capital é, enfim, é onde é um grande centro cultural e de moda, e todo mundo vive uma vida muito luxuriosa, todo mundo é a Lady Gaga, porque todo mundo usa uns cabelos coloridos, umas roupas loucas, parece um clipe da Lady Gaga, assim, o filme, a capital, é bem interessante o visual. Tô cheirando Oscar de figurino aí no ar. E tem esses distritos que são paupérrimos, assim, eu acho que deve variar, provavelmente, mas é porque foca mais no distrito 12, que é o distrito dos dois protagonistas, a menina e o menino. Engraçado que o nome da garota é Katniss e o nome do menino é Pita. E aí os shippers dos dois, o nome dos dois é Pinis, porque é Pita e Katniss, entendeu? Ah, eu pensei que ia ser Capita. Não, Capita, chegaram a brincar aqui no Brasil disso, mas o nome oficial, assim, é Pinis, que vem na internet, interessante. E aí, cada um desses distritos tem que mandar todo ano um garoto e uma garota para participar dos Jogos Vorazes, que é um grande reality show em que eles são colocados nessa floresta e eles têm que se matar, e só um deles sai vivo dali. Só que o interessante é o seguinte, não é só o fato de ser um jogo, é porque como é um reality show, né? Eles tratam isso como um espetáculo, então você vê os bastidores daquilo, você vê eles manipulando o jogo para ficar mais interessante para os espectadores. Os jogadores, eles têm que não só sobreviver, mas eles têm que procurar ser agradáveis para poder conseguir apoio do público, para poder conseguir patrocínio, porque aí se um patrocinador se interessa pelo jogador, ele pode fornecer armas, pode fornecer comida, pode fornecer coisas para eles, entendeu? É. Então eles têm que pensar não só na sobrevivência deles no jogo, como na imagem social que eles estão fazendo lá fora. Então é uma grande crítica a essa cultura toda de mídia e de falsidade, de espetáculo, papapá. Tudo isso é bem interessante. Só que eu tô ali pra ver a porcaria do jogo, entendeu? Eu quero ver gente se matando, eu quero ver gente morrendo. Uhum. E você espera, então, que... Eu sabia que não ia ter gore, mas eu esperava alguma coisa do tipo... por exemplo, tem um filme de terror, né, desses slashers adolescentes americanos, assim, aí você tem a Patricinha que dá pra todo mundo, você tem o drogado escroto, você tem o cara, aí você tem a Santinha, né, você sabe exatamente quem vai morrer e quem vai sobreviver. Isso é chato, isso é ruim. Não é mais legal quando você chega num filme de terror e você se surpreende, você não sabe, você tem personagens um pouco mais complexos e tal. Então quando eu fui ver esse filme, eu fiquei pensando, bom, se a Katniss é a protagonista do filme e ela tem que ser boa, ela tem que ser agradável pra nós, mas ao mesmo tempo ela tá num jogo de matar ou morrer, né? Como que eles vão fazer? Quer dizer, ela vai ser uma personagem meio complexa, né? Gostar dela nesse filme vai ser um desafio, porque em algum momento ela vai ter que tomar alguma decisão moralmente desafiadora ali. Ela vai ter que se vir numa posição que ela vai ter que, de repente, matar alguém. Além do conflito óbvio de que mesmo se ela e o garoto do distrito dela forem pra final, um vai ter que matar o outro, né? E o garoto é gente fina também. Além desse conflito óbvio, vai ter mais conflitos. Bom, não só não tem conflito moral nenhum, porque todo mundo é filho da puta, pra começar, né? Todo mundo é extremamente filho da puta, justamente pra gente não se importar de ver eles morrendo, né? E isso se a gente fosse ver eles morrendo, porque a câmera treme tanto, mas tanto, mas tanto na hora do negócio, que você não enxerga o que tá acontecendo. E essa câmera tremida faz sentido? Porque tem uma desculpa pra ela existir? Porque se a ideia é um espetáculo, se a ideia é um reality show, por que a câmera tá tremendo? Não, mas a gente não é um mockumentary, você não tá vendo pelas câmeras... Você não vê em momento algum pelas câmeras do show, então, você vê pelas... Não, é um momento ou outro rapidinho, só pra ver como é que é, mas o filme não é um mockumentary, não é feito pra aparecer de verdade, não é isso. Uhum. E aí o que acontece? Caralho, tipo, tem uma hora na luta final lá que você só entende o que tá acontecendo porque eles estabelecem um shot de cima, assim, parado. Você vê o que tá acontecendo, beleza. Aí pelo jogo na ação você pode desligar, você pode ir embora, você pode dormir um pouquinho e acordar na hora que terminou. Bom, sem querer contar muito spoiler, mas já contando, fiquem tranquilos, a protagonista não mata ninguém, entendeu? Porque ela não precisa matar ninguém, todo mundo vai morrendo convenientemente em torno dela, entendeu? Eles plantam uma personagem boazinha só pra essa personagem boazinha morrer em seguida pra gente chorar, entendeu? E assim, cadê a complexidade moral disso? Não tem nenhuma, isso me revoltou muito, assim, não sei. E as pessoas não conseguem entender, quando eu dou esse ponto de vista, ninguém meio que entende, entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendeu? Aí começa a falar, não, mas você precisa entender as coisas que ela fez, porque, não é como se ela tivesse recusado a jogar o jogo pra poder irritar o pessoal lá da capital, não é isso, tipo, ela não precisa jogar o jogo hora nenhuma, entendeu? E, enfim, aí o que acontece... Ela não precisa por sorte, né? É, por sorte, o principal conflito, que é ela ter que matar o carinha, eles se livram desse conflito rapidinho. de uma forma que é coerente com a lógica interna, mas mesmo assim destrói completamente a única tensão que tinha era essa, entendeu? Era que em algum momento, mesmo se ela sobreviver e o Peeta sobreviver, os dois vão ter que se enfrentar. Eles se livram disso com uma facilidade imensa, assim, entendeu? Então, enfim, isso me irrita um pouco. Aí o que acontece? Toda a parte antes dos jogos é bem interessante. O pedacinho que tem depois também é interessante. E agora os jogos em si, pra mim, não funcionou, entendeu? Por causa disso. Porque eu tava esperando algum conflito e não tem conflito nenhum. Entendeu? E beleza, não tem conflito, mas vamos curtir a cena de ação. Também não pode, porque não dá pra enxergar ela. Mas os jogos já acabaram? É um por ano e esse acaba. E a menina vai ser sorteada todos os anos, caralho. Porque são três anos, né? Não. Tipo, os ganhadores, eles não voltam no ano seguinte. E eu acho que, no caso, os outros livros não vai tratar mais de jogo. Eu acho que vai ser alguma outra coisa. Não sei direito qual é essa. Tô até curioso pra saber qual é a história dos outros livros. Mas tem a ver... Porque termina, assim, com um setup interessante. Porque ela meio que, enfim... Enfim, ela sobrevive, óbvio. E a galera do jogo tá puto com ela por causa de algumas coisas que ela fez. Ela trapaceou, digamos assim, de uma forma que deixou eles meio putos, né? E eles, pra poder não irritar os espectadores, tiveram que tomar decisões que eles não queriam ter tomado. Liberdade com relação às regras do jogo que eles não queriam ter tomado. Então eles estão putos e tá rolando umas rebeliões, assim, pessoas que não estão mais concordando com aquilo. Por que levou... Tá no 74º jogo. Por que rolou? Por que demorou 70 anos pra alguém se rebelar? Eu não sei. Mas estão se rebelando e antes tarde do que nunca, né? Vai ver o jogo que se passa na Bahia, sei lá. Eu sei lá. Ou vai ver, todos são parecidos comigo, assim, que preferem deixar pra amanhã. Procrastinando a rebelião. É, tipo, sei lá. Então, em todo momento eu ficava vendo o filme pensando assim, bom, podia rolar agora, tipo assim, e tá mostrando todos os pontos de vista, podia mostrar agora o ponto de vista de alguém que não concorda com isso. Mas não tem ninguém que não concorde com aquilo, então tudo bem, né? Tá todo mundo tranquilo, vamos matar umas crianças aí, vamos assar, vamos comer. É tudo criança ou tem adulto nos jogos, não importa a idade? É de 12 a 18 anos, aí tem um pirralhinho que mal aparece, matam ele logo no começo, fiquei puto. E aí, enfim, aí o resto tudo é, sei lá, 15 plus. Com relação ao pirralhinho, mesmo pra não mostrar o pirralhinho matando ninguém, né? Afinal, os Estados Unidos tá com aquela mania de que criança é uma coisa angelical e tudo. Ah, sempre tiveram. Atualmente é mais. Tipo, depois que o Spielberg tirou as armas dos policiais em ET e botou walk-talks, porque policiais apontando armas pras crianças era um absurdo. Mas é pior criança matando que criança morrendo. Criança morrendo ainda. Olha, morre uma criança nesse filme. Inclusive, o personagem boazinha que é plantada pra morrer é uma menininha. Olha só. Então, morrer é mais provável que matar. Tipo. Não, engraçado que a protagonista, ela não mata o cara nem na batalha final, quando é uma situação assim que ela não mata o cara, velho. Tipo, ela tá com o cara na mira, né? Do arco e flecha, ela tira na mão dele, sei lá, entendeu? Aí tropeça e cai lá e os cachorros comem ele, sei lá. Entendeu? Porra! Dá uma flechada na testa do cara, meu! Então é isso, quer ver se a gente não precisa mais ver o filme, porque já sabe tudo o que acontece. Ah, sei lá, ver, mas assim, já fiquem sabendo que o filme é completamente assim. O que estraga esse filme é a obrigação de ser infanto-juvenil, entendeu? Eu acho justo, né? A pessoa pode ver o começo, que segundo você é a parte legal, e aí quando o meio... você joga, ela pode sair, pode ir embora, pode, sei lá, puxar um DS. Não, no cinema, não, já contou tudo. Não, eu sugiro, a minha sugestão é a seguinte: quando estiver rolando essa cena de ação inúteis, você vai ler Jogos Vorazes. Muito bom. Você lê Jogos Vorazes enquanto isso, porque o livro deve ser melhor, né? Eu vou ler, inclusive eu vou ler, porque eu quero ver se o livro é melhor, eu acho que deve ser. São grandes os livros, você sabe? Faço a menor ideia, acho que não, deve ser. Também acho que não. É tipo Crepúsculo? Deve ser, um troço assim, espero que não seja tão lento e arrastado, porque isso é um livro de 300 páginas, dura 2000. Assim, como é uma mitologia muito bem produzida, um mundo bem legal e tal, eu imagino que o livro deve ser imaginativo, deve ser maneiro, assim. Enfim. No caso, concordando com o Mike e com a Adriana... Meu nome não é Mike. Com o Darko e com a Adriana, o problema do filme deve ter sido realmente ele ter tentado pegar um público infanto-juvenil. É o tipo do livro, né? Só que é muito mais difícil você fazer isso em vídeo do que em livro. Então, eu nunca tive interesse nos livros nem em nada, porque é uma historinha que não é difícil pegar em qualquer outro livro de adulto, né? Então, se é pra ler uma distopia qualquer e cyberpunk, e tem os pobres, tem os ricos e... Você pode fazer isso só com anime, sabe? Assiste Dead Man Wonderland e Battle Royale, pronto. Não, Não, assim, eu não desprezaria os livros assim tão rápido, entendeu? Tipo, deve ter alguma coisa ali mesmo, porque as tramas dos outros livros fogem um pouco da dinâmica do jogo em si, né? Ela é, porque então... ela é uma pessoa que vive a vida dela de uma forma muito feliz, muito satisfeita. Ela consegue descartar as coisas com bastante facilidade e não fica nenhum peso na consciência dela, nem nada. Eu não consigo. Não é que eu só sei... quer consumir o mundo e morre por causa disso. Eu só sei o seguinte, que a crítica do filme é interessante. Eu cheguei em casa um pouco mais cínico, daí eu fui tentar ver Britain's Got Talent e não consegui. Caramba. Porque tudo que é fake no negócio ficou mais fake pra mim, entendeu? Eu tô ficando muito cínico, né? Eu não consegui assistir mais American Idol. Eu só tô vendo as apresentações do Philip Phillips no YouTube. E... não tenho até mais sair, toda né? semana pra dar pro American Idol. Ah, eu tenho até pro Celebrity Apprentice, não vou ter pro American Idol. É, Celebrity Apprentice foi outro que eu dropei. Em compensação, Survival tá recomendado pra qualquer ouvinte que nunca parou pra assistir. Você viu esse agora do Colton? Vi sim. Eu fiquei tão puto com isso, né? Foi tão um Deus Ex Machina. Não é? Literalmente. Mas eu pensei que ele foi escroto até o último momento, né? Eu não, fiquei puto. Não vou eu dar fiquei... mais pra ninguém, não. Vai embora comigo de souvenir. Não, eu fiquei puto não por ele ter saído. Eu achava que tava na hora dele sair já, porque ele é um daqueles vilões de televisão, de reality show, que eles não deixam a coisa legal. Tipo, ele tava começando a exagerar muito e tava dando muita raiva ver como todo mundo abaixava muita calça pra ele, tava com medo que ele ganhasse aquela merda. Então, ele tem que sair. Só que eu não queria que fosse assim, porque agora ele vai sair e ele vai se achar pra sempre, achando que tava, que nunca, que se, na cabeça dele, se ele tivesse continuado, ele provavelmente ia ganhar aquilo, entendeu? Ele nunca vai saber que ele tava errado, entendeu? Você precisa muito da redenção do personagem? Não, eu preciso que ele se ferre, eu queria muito ver um blindside ali, que a galera se unisse e tirasse ele, entendeu? Pera aí, live, o cara teve apendicite no meio de uma ilha, se você segurasse ele ali mais 12 horas, ele ia morrer. Você acha que não ia se fuder o suficiente? Cara, foi saúde, velho. Foi karma, sei lá, mas não foi os participantes que resolveram ser inteligentes e tirar ele, entendeu? Isso ia ser legal, porque ele chance, né? porque ele tava se achando, porque ele tinha o jogo na mão e ninguém prestava, só ele, entendeu? O cara mais, enfim, lazista do mundo. É o cara falando, né, que é karma. Eu comecei a gostar muito do Tarzan agora, eu quero muito que ele ganhe. Depois que eu esqueci o nome das pessoas, sabe? Ele tem Moe. Tem Moe ancião. Eu tava achando que ele era tipo um velhinho vidente quando ele falou, ah, tem City. Aí o Darko não, ele é médico. É, Driss, não é Lost, sabe? Isso não vai acontecer ali. Não vai rolar essas vidências assim no ar. Tá tão interessante o programa que nunca se sabe. Enfim, não. A live tá recomendando pra todo mundo. Não. É, mas enfim, eu não queria que ele tivesse saído dessa forma. Eu queria ver o porque até agora eu não entendi por que as pessoas aceitavam. Ele começou a bulinar aquela menina, aquela orientalzinha, né? Com a outra, né? Com aquela outra pirainha também. Uma agressiva. E a garota não mandou ele a merda nenhum minuto sequer. Era pra dar uma porrada no nariz dele, entendeu? Quebrar o nariz de filho da puta. Ela é um docinho, né? Ela quer ajudar todo mundo e quer a paz mundial. E todo mundo fica falando que não, ela é uma cobra e não, ela é muito perigosa. E a garota tá lá de boa. Não, o Colton vira pra ela e manda por mim você pra pular nessa fogueira aí, ha, ha, ha. E ela quietinha, passiva, aceitando isso. Né? Então, o que eu ia falar é que defendendo a Adriana, a minha mãe adivinhou quando minha prima teve apendicite. A mãe dela falou que a menina tava sentindo, mas falou, leva no médico que você deve ser apendicite. É porque você teve, Cristiano. O cara poderia ter tido também, ó. Não, o cara é médico. Metade da ilha teve, ninguém sabia. Enfim. Chega de rant, bora pra Gokaiger. O que você deve falar das pornografias? Fala aí, Cristiano. Não é das pornografias, não. É do quê? Eu ia falar que eu me decepcionei muito com o filme Mob Dick de 2010, que eu também eu pensei que ele ia falar o final de Filme Estampa. Eu fiquei muito decepcionado com o final. Eu não vi a novela, mas eu fiquei puto com o final. Eu não parei de twittar durante, assim. Porque... Eu nem fiquei sabendo o que houve no final de Filme Estampa. Ah, não vou falar aqui, mas enfim, foi uma merda. Mas não pode dar spoiler no final da novela? Não, é porque não vale a pena que eu falando sobre isso. É muito mal escrito, é muito mal tudo, mal escrito, mal atuado, mal encenado. E as pessoas estão ganhando dinheiro pra fazer aquilo, entendeu? São pessoas contratadas e conceituadas e ganham milhares de reais por mês pra fazer aquela merda, entendeu? E não dá pra entender porque isso acontece. E a gente aqui, né? Não é? Né? Absurdo. Por que você não gostou do Mob Dick de 2010? Então, porque... Deixa eu situar o pessoal. O Cristiano é um louco por Mob Dick, baleias e tubarões. Pode continuar. Mob Dick, baleias e tubarões é um seriado? É. Isso. É um reality show, na verdade. Então, eu me decepcionei porque o filme perde, eles quiseram de propósito quebrar toda a lição de moral do livro, né? Eles criaram o Moby Dick como uma baleia pré-histórica, monstro que destrói navios e submarinos no Triângulo das Bermudas. Esse filme é novo? É, 2010. E Happy é americano, ele? Americano. É com o Patrick Stewart, não é? Hã? É com o Patrick Stewart? Não, Patrick Stewart é uma série. Esse é com o Barry Bostwick e René O'Connor no papel principal de Doutora Melville, né? Que eles quiseram colocar uma mulher ao invés de um cara pra ficar sendo bulinado pelo... Ah, legal. Pelo canibal que por acaso não aparece. É tipo a série de Sherlock americana, né? Que o Watson vai virar uma mulher porque é muito gay esse negócio, então vamos. A gente já comentou aqui sobre. Exato. Elementary. Acho que não. A afetividade do Moby Dick? O quê? Sobre a afetividade do Moby Dick? Eu não sei, tem isso? Eu não conheço muito a história. Então. Ah, metade do livro, extremamente gay. É, não, eles, quando ele encontra o amigo canibal dele, e eles são obrigados a... Vê que já começa bem. Eles são obrigados a dividir um quarto na estalagem, que é o último quarto, o único quarto que sobrou. Ele fica comparando o fato dos dois dormirem juntos com o casamento, da primeira página que isso acontece até o final do livro. E vê os fetiches que o cara tem, né? Ele acha um canibal por aí e começa a querer casar com ele. Ai, entendi, ai. Não. Entendi não. O quê? Tô confuso. Não, o livro, ele literalmente, o cara literalmente compara o ele estar sozinho em alto mar com o canibal com o casamento. Porque eles estavam dormindo na cama como marido e mulher e blá blá blá. E que eles conversavam com a intimidade de um casamento. Ele se referia ao cara como... Bom, com senhor, senhor das moscas, então é mais sexy. Meu companheiro Quiquay, como ele fala. Então, eu não assisti nada, mas eu tô tendo aulas muito emocionantes de linguística, gente. Eu recomendo a todos. Tá. Eu recomendo acabar esse rant, que já tem 25 minutos. Já viu o trailer de Doctor Who? Vi. E o Doctor Who dublado, hein? Ai, que horror. Que coisa péssima. Engraçado. O maneiríssimo, né? É que você não pode falar mal da dublagem agora mais na internet. É, né? Não é proibido, é proibido. Porque tá mainstream agora. Agora é modinha falar mal de dublagem, então você não pode falar. Porque na internet ninguém discute as coisas. As pessoas vão pro que tá modinha no momento falar. Então agora, se você reclamar da dublagem, você tá de mimimi. Pois então é. Você não pode. Aí, então, você vai reclamar nos fóruns, nas comunidades, na fanpage do Facebook, o povo fica puto. Então, beleza, né? Eu não reclamo mais. Mas tá uma merda. Eles não têm. A menininha que faz a voz da Rose parece que tá lendo pela primeira vez, assim, no papel, as falas. Assim, ela não saiu antes. Deram um papel na mão dela, lê aí, minha filha. É, ela leu. O problema com a escolha da voz, né? Que é uma voz muito madura pra Rose, muito. É, mas uma mulher de 70 anos ali, sei lá, 50. É. Bem, mas vamos pro o trailer, Season 7. É, na verdade, na linha, geralmente quando sai trailer de temporada é mais completo. Na verdade, a gente só tem basicamente um episódio só pronto. É, e umas cenas rápidas de uns outros. Então, na verdade, acho que eles só soltaram esse trailer mesmo, porque como vai demorar muito, só pra manter o hype vibrando, eles soltaram esse. Mas basicamente. E também porque tava material. Rolando convenção e tinha que ter alguma coisa, né? É, mas eles não têm material nenhum pra mostrar praticamente, só aquele episódio. Mas assim, as cenas que mostraram, que mostrou assim, eu achei bem legal, tipo, aquele vilão meio cibernético do Velho Oeste, assim, visualmente falando, pelo menos, era bem interessante. O que eu achei é que é leve, hein? Larga esse chapéu. Já deu. Então, Velho Oeste, pô. Já deu. Agora ele tá caracterizado, pô. Aliás, chega de Estados Unidos também, se possível. Meu Deus. Gente, teve um episódio, já chega. Quem é essa? Eu tô com saudade de planeta alienígena. Também. Pois é, eu também me toquei disso, sabe? Que eu tô com saudade de planeta alienígena. Faz tanto tempo assim que eles não estão num lugar visivelmente alienígena. Mas eu acho que dessa vez vai ter, porque eles estão prometendo histórias autocontidas em todos os episódios, né? E estão querendo um clima mais de blockbuster, assim como era no começo. Então, e pelo que eu pude ver, assim, de relance no trailer, algumas criaturas bem bizarras que aparecem rapidinho, assim. Acho que vai ter, visualmente falando, eles vão fazer umas coisas legais aí, tá aparecendo, pelo menos. É, Amy Howery parece que não foram embora, vão ficar aí até o pessoal de... Agora, o schedule dessa temporada até agora tá me deixando maluco, até agora eu não entendi como é que vai ser. As últimas informações são as seguintes. A temporada começa em setembro, né? Daí vai ser metade dela até o final do ano. E com a Emil Horror até o final do ano, né? De setembro até o final do ano. Vai ser cinco episódios. É, seis episódios. Parou e saindo ali. Não, são cinco e o sexto é o especial de Natal, certo? É, então. Cinco episódios eles saem da série. Aí vem o episódio especial de Natal, onde entra a companheira nova. Daí, no começo de 2013, o restante dessa temporada já com essa companhia nova. E 2013 teve um aniversário que ainda ninguém sabe como é que vai ser, qual vai ser o formato, se vai ser um especial, dois especiais, o que vai ser, ninguém sabe ainda. Mas tá me incomodando isso de, então, no final das contas, a gente tem dois anos e uma temporada só, praticamente. Então é isso. Sim, sim. E isso tinha sido dito, tinha sido desdito, e agora parece que tá confirmado. Né? O Moffat chegou pra poder, falou, não, a sétima temporada será vista em 2012. Não, mentira, não vai. Vai ser dividido mesmo, como eu tava temendo. Mas dependendo, se esse aniversário for grandioso, então realmente ele substitua mesmo a necessidade de uma temporada inteira em 2013, de repente, não sei. Sim, a companhia nova já tem foto com a Tardes. Você sabe se aquela foto ela já tá caracterizada? É tipo aquelas primeiras fotos, tipo, não, do Matt? Não, tá. A primeira que saiu da Amy, ela tava com uma roupa genérica também, do Matt também. É só uma foto de imprensa, mas ela nem começou a gravar ainda, então. Ah, sim. Vocês gostaram dela? Então. Genérica, né? É a primeira morena, né? Eu não tinha pensado nisso. A primeira morena, a gente teve uma loura, uma negra, duas ruivas, primeira morena, então já é um diferencial. Quando eu vi ela, sua foto, eu tinha achado bem genérica, mas vendo ela falar, eu achei ela interessante. Ela tem uma voz forte, uma postura forte que pode ser legal. É aquele negócio, eu não sou hater, então eu não vou odiar ela de qualquer forma, mas se por acaso ela for uma menina do século XXI inglesa, eu vou ficar um pouquinho decepcionado, né? Porque o cara viaja no espaço e tempo inteiro e tal, tipo, igual aquele episódio do eu não vejo, mas eu vi no YouTube um episódio de Big Bang Theory, que eles estão vendo Doctor Who. Aí alguém vira e fala, né, pra um cara que viaja no tempo, ele é bem obcecado pela Inglaterra do século XXI, não sei o quê. Então, assim, não é verdade, mas assim, com relação aos companheiros, todo mundo até agora foi do presente, né, da Terra e do presente da Inglaterra. Sim, eu tô meio que esperando que ela seja mais action girl, mais Cristina de Souza, sabe? Não sei porquê, eu tô com essa expectativa. Então, o que eu ia dizer é que tudo bem, ela tem uma voz forte, ela tem uma postura forte, e a gente pode até ter uma expectativa que ela seja uma Cristina de Souza. Mas se tratando do Steve Moffat, da sua opinião sobre mulheres, da Amy que não sabe dirigir, da Amy que é uma dona de casa. Calma. Nada a ver, calma, que o live vai começar. Vai surtar, vai ter uma síncope ele. Não vou surtar, mas é uma visão bem de quem quer implicar mesmo, porque tá na vida. O Moffat já disse que mulheres têm que ser protegidas, desculpa aí. Que esse é o papel delas e que elas precisam de homens, por isso que elas caçam o marido. E ele disse que escolheu a Karen Gillan pelas pernas. Sabe o que eu acho? A única coisa que eu acho é o seguinte, que o Moffat devia pensar um pouquinho mais antes de twittar. Ele twitta muito impulsivamente, e às vezes eu olho pra ele e falo, Moffat, calma, pensa no que você tá fazendo, homem. Esse das mulheres precisarem ser protegidas, etc, é entrevista. É. Não, mas sério, se ele criar uma companion nos moldes fortes que ele criou a River, vai ser bem legal. Mas eu não acho que ele fará isso, porque eu acho que ele vai criar uma princesinha pra ser. Acho que não. Olha, eu realmente não me importo se tiver, porque como eu tô, tem muitos personagens. Eu não me importo se tem uma companion que é mais guerreira, uma que é mais donzelinha, sabe? Faz parte, é assim mesmo, entendeu? Se uma vai ser mais salva que a outra, a Amy foi uma personagem que evoluiu muito, entendeu? Tipo, ela foi ficando cada vez mais badass, como todas elas até hoje, né? Uma já começa, eu acho que na última temporada ela fez umas coisinhas e... Ela é um ser humano, ela é normal, tipo, né? Tipo, sabe? As mulheres se defendem tanto, mas sabe, vai ver o time feminino do Survivor, elas só se ferram. Entendeu? Mas é, ué. Lógica. Elas vão mendigar fogo, vão mendigar galho, vão mendigar tudo, entendeu? Porque, obviamente, Survivor é uma ótima coleção de espécie humana. É uma boa variedade ali, né? É uma situação extrema. Gente, vamos encher de meia hora? Vamos gravar o Kai? Na verdade, entre os homens tem bastante variedade. As mulheres são todas iguais. Os homens têm o anão, tem o velhinho. Isso é verdade. Só agora, no começo, tinha um monte de homem sarado que foi saindo, né? Ah, mas tinham tipo três sarados, aí um anão, velhinho, a Biba e tal. Ah, não. as mulheres são todas iguais de calcinha. As mulheres que praticam esportes radicais de sobrevivência, escalada, caçada. Ah, peraí, você vai botar uma pessoa dessa no Survivor, você tá sacaneando todo mundo, né? Tá bom, então já que botaram os bombados, uma mulher que faz academia, uma mulher que... Ah, mas todas eles fazem. Com certeza. Elas fazem, mas esse é o problema. Eles escalaram o estilo Big Brother, sabe? Bota umas minas aí que fica bem de calcinha, maravilhoso. A única estranhinha é que abre o pulso no início. É. Que merda. Já entre os caras tem toda uma variedade, tipo os aliens. Como os aliens? É, como diz a Tanco, que alien homem tem milhões de variedades de formas e alien mulher é uma gostosa pintada de azul. Pode ver. Ah, tá. Eu prefiro a pintada de verde. De que azul? Eu prefiro alienígenas verdes e azuis, então, quando são mulheres gostosas. Então, o problema de alienígena verde é que ele some no fundo verde, né? Pois é. Então, por isso eles preferem fazer alienígenas azuis. Eu posso dizer que eu tenho uma certa tara pelas Twi'leks de Star Wars vermelhas. Quem são Twi'leks? Vermelha. Pensa na raça alienígena Star Wars vermelha que você conhece. Aquela que tem dois tentáculos caindo da cabeça. Não é a aprendiz do Skywalker, tá? Acho que eu sei. Tem uma azul no filme que é Jedi. Eu tenho uma facilidade de esquecer Star Wars absurda, assim, as espécies, porque elas são tão confusas. São as dançarinas do Jabba, só que as dançarinas do Jabba são azuis e rosas. Ah, tá. Eu lembro do Jabba. É alguma coisa. Vem de meia hora. Vamos pro Gokaiger. Tchau. O Cristiano e a Adri voltam lá no finalzinho. Wind circles among the trees. And it bangs about the new me. 宇宙最大のお宝を求めて宇宙の大海原を旅する5人の海賊ゴーカイジャー。今こそ君もゴーカイジャーと共に冒険の旅に出発するのだ。砂に吹きの旗掲げ何月の海を駆け抜けろ一か八か無敵な風君を導く目指せ地図にない場所を。Bom, eu queria dizer que eu queria estar aqui com o meu transformador, meu mob rate aqui, só que não tem, tá tudo esgotado. Todos os brinquedos de Gokaiger já estão esgotados em todas as lojas, é muito deprimente isso. As meninas você não acha mais lugar nenhum, nem fotinho delas, assim, das figures, e dos rapazes dos integrantes, aparece a fotinho, mas tá escrito do lado, sold out, sold out, sold out. Ah, sold out. Eu não sei como é figure de Tokusatsu, né? Figure de anime costuma queimar bem rápido e eles não fazem mais. Então não sei se, enfim, é grande sucesso Gokaiger ou... E o louco que na pesquisa que eu tava fazendo ontem, assim, eu tava olhando e você encontra coisas de Shinkenger de novo já. Ah, eu tô lá atrás de um Shodofon. Mas faz tempo. Mas Gokaiger você não encontra mais porra nenhuma. Ah, mas então, né, a coisa de Gokaiger é que você pode vender os bonecos de Gokaiger e os bonecos das séries anteriores também, né? É, ontem encontrei uma coisa de Shinkenger no supermercado. O problema é que... Era Power Rangers. É. Deu uma dor no coração ver aquilo. Mas aquele robô é mó bonito, gente. Eu quase comprei. Eu também, mas... É mó bonitão. Não, não vou engordar a conta do Saban pela burrada que ele fez. Ah, só não é pior do que o Inui fez com um Hibiki, né? Mas não. Peraí, o Power Rangers Samurai é muito ruim? Alguém tá vendo? Olha, é um elogio você falar que é muito ruim. É um elogio. É um elogio, sinceramente. Até porque, tipo assim, por mais que eles estejam usando o roteiro japonês, eles fazem questão de frisar isso. Aparece o nome do roteirista do Sentai original e plus. É Kobayashi, né? É, não, aparece tipo assim, eles fazem questão de frisar que eles não estão mudando nada, que é o roteiro original de Shinkenger. Não, mas eles estão mudando, né? Lógico. Lógico, só que tá pra pior, mas tipo assim, eles usam... É uma, tipo, sabe quando a pirataria, assim... Você usa um roteiro original, mas piorado, assim, você faz um barato. É bem isso que Power Rangers Samurai tá sendo. Não, na verdade, eu acho que a única temporada de Power Rangers que eu sei que seguiu de perto o original, mas eu não sei se foi melhor ou pior, porque eu não vi o original, foi o Força do Tempo. E é boa. Foi a força do tempo que me fez começar a respeitar Power Rangers. Aliás, é da Kobayashi também. É a verdade. Aí depois veio o Gao Ranger, que a Disney só avisou, mas é o roteiro praticamente igual. Ah, tá. Assim, o Força do Tempo eu acho que não é tão melancólico quanto o Time Ranger, né? É que o Time Ranger tem uma questão de coisas. O Ranger amarelo tem um filho no presente. É tipo, essas coisas tiradas. Falando de Time Ranger, sabe? Eu posso ver essa série e não me suicidar, porque eu não vejo ninguém falar dela sem dizer que ela é muito triste, muito melancólica e muito sofrida. É a única que tem uma vocalista mulher até hoje. Aham. É assim, eu achei a versão do Força do Tempo, eu já achei bem, bem densa, né? Então eu imagino que a versão, que o Time Ranger seja bem pior. Sim. Bom, não, às vezes pode variar demais o clima de uma versão pra outra. Quer comparação maior do que Go On de RPM? Nossa senhora, mas aí é o inverso, né? É um dos casos que melhoraram. E o pior de tudo, eu consigo gostar das duas, porque eu não gostava de Go On a princípio, mas depois que eu vi que ela é uma baita tiração de sarro com o próprio gênero do Sentai, aí eu comecei entender a graça do negócio. Mas, falar em Zoe, seria muito ver Karenja, né? Mas sim. Não dá pra ver sério. É achando o bico assim, sem parar. Ver Karenja, mas não sei. O SPD tem umas tiradas ali que não dá pra aguentar aquele negócio. Às vezes tu vê que tu sente assim a mão dos executivos ferrando com a série. Depois que eu percebi isso aí, eu não consegui mais suportar o SPD. Olha, eu vou te falar uma coisa. Depois que eu vi Power Rangers Samurai, em que as personagens estavam fazendo um bentô de frango assado, tipo... Eu vi isso! É o mesmo roteiro do japonês, só que no japonês tem sentido elas fazerem bentô. Aí chega na versão americana e fazem uns bentô gigantescos pra caber o frango, tipo... Marmitão. O isopor, né, com frango assado e cerveja pra levar pra frente. Você fala assim, não, cara, o roteiro tem que ser adaptado direito, não desse jeito. Tem coisas do samurai que chegam num nível de One Piece do Four Kids. Não, eu acho assim, e aquelas armaduras dentro dos Megazords, puta que pariu, aquilo é tartaruga ninja. Aquilo é tartaruga ninja, não suporto. Não fala isso, cara, porque agora vão ser todos alienígenas, isso incomoda muito. Michael Bay. Eu acho que a maior disparidade assim, entre original e adaptação até hoje, eu acho que ainda é o primeiro, né? Que eu cheguei a ver alguns episódios do Jill Ranger e é totalmente diferente, assim. Power Rangers é aquela coisa high school e tudo pra cima e todo mundo felizinho, Zordo, não sei o que, não tem nada disso, não. É, na verdade, acho que não só, né? O primeiro, né? Todos esses primeiros, eles eram muito diferentes. Foi bem, bem depois, a partir de qual? Que eles começaram a... Time Force? Foi só no Time Force, caralho. Coisa pra cacete. Né? Na verdade, a primeira série Power Ranger que teve uma... que não foi continuação, assim, direta das outras, foi no espaço, né? O Light Space, isso. Mas tem anos, né? Porque a Turbo termina com eles indo pro espaço e aí tem alguma ligação que eu não lembro exatamente qual que é. É, Power Rangers no espaço. Não, assim, todas elas têm ligação, mas assim... Foi o Mega Ranger, claro, no Power Rangers no espaço, não foi? Isso, que quando chegou os desenhos, a Saban pensou que era uma série espacial, eu não sabia que era uma série de videogames, eles fizeram todo um roteiro pro espaço, aí quando chegou a série... É verdade! Mega Ranger é uma que eu queria muito ver, né? Depois do episódio de Mega Ranger no Gokai, eu quis muito ver, mas você não encontra. Você tem um... Qual que eles usam Gingaman? Não é esse, não? É outro? É o Galáxia Perdida. Ah, tá. É o que eles usam, né? Eles usam o Transformador, o Aura Changer de Die Ranger, mas a série não tem nada com o de Die Ranger na série. Só tem mesmo o Transformador. Eles acharam legal e resolveram aproveitar ali. Foi o que sobrou do Ranger Branco, né? Ah, mas cara, tem tantas coisas bizarras, tipo, Power Rangers SPD usa as roupas do Mega Ranger, né, do Power Rangers no espaço, eles só pintaram de outra cor e colocaram uns coletes diferentes pra falar que é o SPD-1, tá ligado? Eu falei, porra, como assim? Agora, outra presepada foda também foi o fato deles não quererem pagar um salário, um ator pro sexto Ranger e transformaram o cara na Sininho. Aquilo ali foi horrível. Ah, eu lembro vagamente disso. Era bizarro. Sim, o cara não parecia amorfado, o cara praticamente um Zord. Se bobear, é até daí que eu vou tirar a ideia pro Ranger Extra lá do Buster também, que um dos Rangers vai ser, na verdade, um daqueles mechs transformado. Ah, é? Que é? Carinha. Spoiler desse aí, gente. Bom, mas a Kobayashi vai fazer direito, isso eu tenho confiança. Eu queria mais integrantes, pô, de gente. Gente, vai bem. É impressão minha, a conversa tá indo pra Power Ranger demais da força, assim. É o J-Cash, né? Então. Uma hora vai ter que ser, uma hora. Na verdade, vai chegar a vez do Gokaiser, né? É, na verdade, eu queria comentar o seguinte: não adianta a gente começar falando de Gokaiser, apresentando o Gokaiser, porque é o mínimo que a gente espera de todo mundo que tá ouvindo que saiba o que é Gokaiser, enfim, tenha pelo menos assistido um episódio ou outro, pelo menos sabe o que rolou. Então, eu acho que Gokaiser acaba sendo muito mais sobre falar das séries antigas e sobre o contato que a gente teve, as coisas que a gente descobriu e as coisas que, enfim, as vontades que a gente teve por conta de Gokaiser do que qualquer outra coisa. Pois é. E teve uma... Quando eu tava voltando pra casa pra gravar esse cast, eu comecei a me fragar de um certo mistério. O lance do Basco e dos Sentais na Manchete. Eu tava revisando, assim, no Smart, a respeito dos temas de cada episódio, os temas de cada Sentai, tipo, Time Ranger foi sobre drama, Lifeman foi sobre salvar os amigos, aí eu percebi, não tinha um tema que desse pra aproveitar Changeman, Flashman e Maskman. Tipo, Flashman, o que que eles queriam? Se reunir com a família. Nenhum dos Gokaiger tinha um problema desse tipo assim. Eu acho que os roteiristas não tinham como encaixar um roteiro pra isso. Então, por isso, eles meio que deram esse jeitinho pro Basco, não, pra não lidar com esse problema. A gente aqui no Brasil, inevitavelmente, a gente ficou tristinho, né? Porque a gente queria, né, que as nossas séries daqui também tivessem mais espaço. Mas, infelizmente, não é problema deles, né? Não, e os gringos ficaram loucos também, por causa que o que tinha de brasileiro chorando nos fóruns gringos, tipo o Rente de Justiça e o Caramba 4. Os caras se revoltaram, né? Não, eu achei legal de ler artigos em inglês falando sobre isso, né? Que brasileiros estão com raiva que não tem gente. Como é que eles sabem? E os franceses que ficaram assim, Bayonan também não reclamaram? Bom, mais educados, né? Mas. Imagino que o Som e o Juba já tenham visto, mas você já viu live, as aberturas em francês? Live. Ai, não, cara, não. Não. Francês, não, cara. Cara. Maravilhosos, cara. Um cara com mullet cantando com a roupinha do Lion Man, mano. Ai, essa droga! A gente chama de Ricardo Cruz francês, assim. Você nunca viu, pô? Eu não tive o prazer de ver isso, não, gente. Eu quero ver. Eu vou colocar no post. É porque lá, se eu não me engano, teve Bio Man 1, aí Bio Man 2, 3, 4. É, o Mask Man virou Bio Man 3 na França. Pois que lindo. O mais irônico disso tudo é que na França quem levou os Sentais pra lá foi o cara, o Rai Saban mesmo, né? Aí como deu certo, ele criou os Power Rangers no Ocidente. Então, tipo, a França foi um experimento pra ele. Ele cagou na França e depois veio cagar nos Estados Unidos. É, mas pra gente também. Na França ele só mudou o nome, tá ligado? Nos Estados Unidos ele falou assim: não. Nos Estados Unidos precisa ser herói americano, não dá olho puxado, então. Eu acho assim: a minha maior bronca com Power Rangers, assim, hoje em dia. Durante muito tempo eu fui fã porque era o que tinha, né? Era o que tinha pra hoje, beleza. Todo mundo que conhecia Tokusatsu antes e gostava de Power Rangers, o clima era esse, né? Pelo menos na minha época eu era criança, não tinha internet, não tinha acesso a nenhuma séries originais, eu não fazia ideia como é que funcionava. Eu sabia que tinha... Não, eu sabia que tinha existido. Changeman, Maskman, Flashman sempre foi meu favorito. Mas eu não fazia ideia, sabe, Super Sentai, que era um por ano e continuou tendo depois daquilo, sei lá. Aí de repente surge Power Rangers, né? E aí eu já sabia que aquilo ali era uma versão americana de uma série japonesa, porque eu li as revistas da época e tal, fiquei sabendo disso. E também porque a fotografia mudava completamente na série quando eles começavam a lutar. E eu não era idiota. Eu era criança, mas eu não era burro. Cara, a culpa era a revista Herói, porque se a revista Herói nunca tivesse explicado que as séries eram metade japonesa e metade americana, eu nunca saberia. Você ia achar estranho que de repente os atores emagrecem, o uniforme fica o material do uniforme fica um pouco diferente, a fotografia muda também. Sim, isso. Pois é. Mas não, é tipo, ficar cogitando e ficar falando, nossa, eu queria ver a série japonesa. Não, eu nunca ia sacar isso. Talvez prestando atenção nos créditos e tal, mas nos primeiros Power Rangers nem aparecia os créditos das séries japonesas. Então. Sim, mais que a Globo não passa crédito, né, até hoje. Mas aí, tipo assim, acabou ficando uma bronca, porque eu acho que até hoje, né, se não fosse Power Rangers, não fosse esse contrato que a Toei tem com a Saban e tal, talvez a gente pudesse estar vendo no Brasil Super Sentai original. De repente, a RedeTV arriscou o contrato já. Tem um que aí, Live? Tem muito dessa lenda urbana aí de que, porque a Saban tem os direitos das séries originais, e as séries originais não podem passar por aqui. Não, isso não acontece? Isso não procede? Não, na verdade, dizem que muita gente diz que na verdade é falta, é má vontade das emissoras de passar por aqui. Da própria Toei também, por causa que, tipo, a Toei é coprodutora de Power Rangers. Quando ela criou esse produto pro Ocidente, do mesmo jeito que ela representa Power Rangers no, na Ásia. Então, por exemplo, na Coreia do Sul, eles lançam Super Sentai com o nome Power Rangers. Se você pesquisar no YouTube, tem Power Rangers com nomes ridículos, estranhos em inglês. Tipo, mas... Miracle Force? Miracle Force. E é uma adaptação da Toei pra Coreia do Sul. E aqui a Disney cuidava, agora voltou pra Saban Brands e tal, mas... eles têm o direito das duas séries. Se você quiser trazer um Super Sentai pro Brasil, você pode, mas você vai ter que negociar com os direitos no território americano. Que então, de repente, é mais prático pras emissoras só pegar Power Rangers mesmo, não, mesmo, mesmo porque eles já têm contato com a... Você para pensar, bom, sabe? Por que você vai arriscar e trazer um material japonês se você pode trazer um material americano que tem muito mais chance de estar perto, já que ele já foi adaptado pra uma realidade mais próxima à nossa? Adaptado em inglês, tipo, é muito mais fácil trabalhar com uma série assim do que ir lá buscar uma série japonesa. É mais fácil de negociar, mais fácil de traduzir. Eu acho. Não muda o meu protesto. Não existisse Power Rangers, esse impasse não existiria também. E alguma emissora ia ser louco bastante pra trazer um sentaizinho novo aí. Ou não, cara, porque as TVs hoje estão muito amarradas. Eu acho difícil. Então. A TV a cabo influencia muito a TV aberta hoje em dia. Então eu acho muito difícil uma série japonesa. Mas TV não chegou a trazer. Mas foi um fracasso. Mas talvez algum serviço como Netflix ou alguma coisa online não daria certo? Talvez. Hoje em dia pode ser apostar nesse tipo de serviço, mas teria que esperar alguém de bom senso trazer uma série e esperar que uma empresa desse tipo de serviço comprasse. Tem que ser muito de mão beijada, tem que ser muito pronto. A Saban, no caso, quando fez acordo com a Nickelodeon, ela sabia o que estava fazendo, porque ela entregava a série pronta e o canal tinha que passar, e o canal negociou com a Band, então é muito mais fácil você ter um representante em cada país, que nem a Toei fez, então tá sendo repassado, né? Então... Pois é, a Sandra mesmo costuma dizer, a Sandra Monte, tipo, os nossos ouvintes, costuma dizer que um dos grandes empecilhos aqui no Brasil é que não tem um escritório de uma Toei aqui. Isso ia facilitar demais a negociação com essas séries. Ela não faz questão, o que é principal. Ela não faz questão de abrir um escritório aqui. Na verdade, os japoneses, eles realmente são muito céticos quanto ao sucesso dessas produções no Ocidente, né? Eles realmente não acreditam que vá fazer sucesso realmente de outro jeito, né? E talvez eles estejam certos, não sei. Eles sempre falam com um certo desprezo, assim, tipo, aquilo ali é um produto que eles fazem pra eles, pras crianças deles, e sempre que eu leio alguma entrevista com algum produtor e tal, eles nunca parecem muito, muito animados ou muito cientes de que existe, de repente, uma fanbase aqui. A parte boa disso é que, de repente, nunca nenhum fansuber que trabalha com Tokusatsu jamais vai correr o perigo de ser fechado, né? Então, teve até um texto publicado na TV Nihon também, que explica exatamente quais as razões de não ter, da Toei não dar a mínima, por exemplo, pra derrubar sites que legenda Tokusatsu. Depois eu vou colocar no NBM, aí o Dark coloca o link. Mas assim, vai chegar o futuro, rapidinho, vai chegar o futuro em que a gente não vai ter mais seriado pra ver, nem porra nenhuma, mas pelo menos ainda vai ter Tokusatsu e baratos. A única franquia que eu vejo os japoneses agindo de uma forma extremamente efetiva pra lançar pro mundo todo é Cavaleiros do Zodíaco. Tanto que o Omega agora vai ter um lançamento mundial simultâneo, já tem até teaser dublado. E aí, enfim, eu vejo ele um esforço com Sailor Moon e tudo mais, mas o único que é imediato e que eu acho realmente incrível é o Cavaleiros do Zodíaco. Cara, Sailor Moon eles cagam, né? Eles brincam na roleta, né? Porque falam assim, o Brasil quer licenciar, ok, joga qualquer temporada, tava vendo. Mas sinceramente, temos Precure, temos Madoka, temos Nanoha, não precisa mais de Sailor Moon agora, só pras viúvas da Manchete. A galera do Brasil tem um sério problema, assim, em seguir em frente, né? Também deixar pra trás o passado. A maldição da viúvez. Mas então, vocês comentaram aí do Netflix, só uma dúvida rapidinho que me surgiu aqui, que faz tempo que eu não vejo nada sobre isso. E o tal Crunchyroll no Brasil, deu o quê? Cara, é a JBC que tá cuidando, tipo... MDG, ai, ai, ai. É, como essa editora, eu não quero falar mal, mas, tipo, até agora não saiu Sakura Card Captor, eu acho que deve ser o mesmo problema, assim, eles devem estar com problemas lá dentro. É, vocês falavam sobre o Tokusatsu em serviço de streaming, seria uma possibilidade, depois do Crunchyroll estabelecido no Brasil, eles precisam que tem um mercado e trazer por lá, né? O Crunchyroll tem um problema que, tipo assim, todo o catálogo deles americano, em tese, tá disponível pro Brasil. Então significa que doramas e animes estão disponíveis pro Brasil. É só, no caso, ajuste legal, assim, de licenciamento, mas a questão é que todo o catálogo deles. Tokusatsu não tá no catálogo deles, mas eu acho que é negociável, né? Se tiver interesse e tal. Agora, enfim, é só esse troço aí da gaveta. Mas enfim. Bom, voltando um pouco então pra Gokaiger, só fala aí então do que se trata, se alguém ainda tá boiando, alguém quer falar? Bem, ou eu falo? Eu falo. Bom, Fico quieto, calma. Deixa eu mutar aqui o microfone. Super Sentai, basicamente, é que eu saiba o seriado mais antigo do mundo, ongoing, assim, porque é basicamente a mesma série. Doctor Who, né, mas. Não, ongoing, nunca parou, né? Doctor Who parou. Teve umas travadinhas, tá certo. É, então parou em 87 e voltou em 2005. Então eu acho que é o único. Acho que não existe outro seriado que nunca tenha parado em 35 anos. Bom, de cabeça não, mas qualquer coisa a gente. Bom, eu vou ser assertivo, então eu vou afirmar isso com muita certeza, a galera vai achar que é verdade. Tá. Então, Super Sentai, basicamente. Vocês não estão me ouvindo? Eu tô ouvindo todo mundo, só a gente tá com um problema aqui de... Que eu tô falando em cima de da galera. Então, só pra eu terminar de fabricar minha verdade aqui. Super Sentai é a série de mais longa duração Eva já criada. Enfim. Cara, é que tipo assim. Eu não falei com tanta certeza. Cara, Super Sentai não pode se considerar a série mais longa, porque primeiro que não é uma série, são várias séries, então é um gênero mais longo. É uma franquia. Vocês sabem o que eu quis dizer, entendeu? Tá bom. Basicamente uma série. Mas assim, Gokaiger, no caso, ele unificou todas essas séries. Então, a partir desse momento, a gente sabe que se passa tudo no mesmo universo. Sim. Gokaiger é o Decade que deu certo. Então, se Gokaiger era uma boa série, a culpa é do Decade. Que fez uma bosta, né? Você tá falando. Não, é que tá. As cagadas do Decade foram necessárias, porque pelo menos eles evitaram que essas cagadas se repetissem. Não, no geral. Já que quer fazer homenagem, beleza que todas as séries coexistindo não fazem muito sentido. Mas o que vale ali é a homenagem. E o erro de Decade pra mim foi que eu não vi a série ainda, mas eu sei que eles não convidaram nenhum dos atores originais. Eram versões alternativas daqueles riders. Então, é uma homenagem que faz juta. Também tem o problema da disponibilidade, né, Live? Afinal de contas, tem muitos dos atores que estão fazendo dorama ou saíram do ramo. Porra, mas o Odagiri, por exemplo, fez o Kuga, o cara se nega a trabalhar com o Tokusatsu de novo. E aí eles não tiveram alternativa. Então, eu acho que Kamen Rider tem um problema, é um pouco mais difícil do que os Sentais, porque o pessoal que faz Kamen Rider normalmente deslancha, cria uma carreira depois da série. Kamen Rider tem a fama de ser a malhação pros japoneses, porque todo ator que começa em Kamen Rider vira um puta ator depois. Então, sei lá, o Sentai você chama o nego pra participar, o cara tá sem trabalhar desde a série, não tem? Exatamente, Decarendir, então, tipo, todo mundo voltou. Agora estão zoando o bichinho que faz o Alata do Gosseid, agora vai fazer uma menininha num filme aí, não sei o quê. Ele vai fazer quer coisa mais pop do que isso? Cara, mas não dá pra comparar a popularidade dos atores de Kamen Rider com a popularidade dos atores... Claro, o bichinho do... O que mais deslanchou pra mim foi o bichinho do Denou, né? Porque ele faz tudo. Qualquer adaptação de anime, ele tá lá no meio, né? Os dois caras de Kabuto estão aí no Mumano também. Ah, o Mizushima. Mas enfim, então acho que essa é a grande dificuldade de Kamen Rider. Você tem um pessoal que criou uma carreira que hoje são atores de cacife, sabe? Que vão cobrar um cachê absurdo. Que a série não vai conseguir pagar pra ter esses caras lá de volta. Isso mesmo assim... porque eles não... Falta de tempo, mesmo que queiram também, né? Sim. Não, mesmo que tenha sido por causa, enfim, de problemas técnicos e tal. Enfim, de alguma forma, a série foi frustrante pra todo mundo, né? Sim. Bom, tirando alguns poucos episódios ali, que tipo o episódio de Agito, que complementou algumas coisas, e Biki, que corrigiu a injustiça que aquele filho da mãe do Toshikinui fez com a série. E o cara, eu do vi Black, metade que foi de... mundo, acho que a série foi boa. Foi eu boa, vi mas boa. Eu vi metade de... Uma série comemorativa. Eu vi metade de Rebique, eu não achei tão ruim assim, tipo, fica muito ruim no final. A partir do episódio 30, por causa da pouca venda de brinquedos, os engravatados da Toei resolveram botar o Toshiki Inoue, que tem um sério problema de que ele faz as séries dele muito bem, como é Dragito, Jetman. O problema é quando ele mete a mão na série dos outros. O cara não tem o menor respeito pro que ele fez. É só tu dar uma olhadinha no Movie Tai Senkore, o que que o cara fez com a parte do Ozo desse filme. Não tem como... Sinceramente, o cara fez aquele pra trollar a Kobayashi. Não tem outra explicação. Eu até me perdi aqui. Ah, no Forge, eu ainda tô dando catch up no Forge, mas você tem as tais lendas urbanas. Vocês acham que eles estão tentando consertar? Estão tentando fazer como o Gokai, de botar tudo no mesmo universo? Tá, estão tentando. Isso aí, eu acho que o novo filme aí que vai estrear em abril. Eu ainda acho que Gokaiger, ele se passa no universo dos filmes versus, entendeu? Porque esses filmes versus, que tem todo ano, com a equipe desse ano versus a equipe do ano anterior, eles geralmente não respeitam nenhum tipo de cronologia. Às vezes tem uma série que se passa, sei lá, numa outra sociedade, num outro universo, tá claramente aquilo ali. Mas no filme eles mandam isso pro saco, entendeu? Pra mim, que sou maníaco com essas coisas, eu tenho toque disso, eu preciso saber onde cada coisa se encaixa, então eu acomodei Gokaiger tranquilamente nesse universo desses filmes versus, entendeu? Cara, pra mim me parece que é unificado. Tá certo essa teoria do Super Robotais que tu tem aí, mas acho que a única coisa que ficou meio que sem explicação no caso do Gokaiger é como os Rangers mortos voltaram à vida. Aliás, o Toshiki Inoue se revoltou, disse que quase saiu no soco com uns roteiristas, por causa que lá na Guerra Lendária ele mostrou o Black Condor, que morreu em Jetman, na série. Aí então depois, pra o cara sossegar um pouco o facho, deram pra ele o direito de escrever o episódio do Jetman, chamando inclusive o ator original. Excelente episódio, diga-se passagem. Eu acho que de longe talvez seja um dos melhores episódios de Gokaiger. É o mais creepy, né? Pelo tom dramático também, porque os caras fizeram uma pegadinha ali. Só quem viu de live sacou. O cara que fez a voz do monstro desse episódio é o mesmo Joji Nakata que fez a voz do grande vilão do Liveman. Muito bom episódio. Volkanger também foi um ótimo episódio. Mas acho que não tem homenagens assim muito fracas em relação ao no geral. Mas assim eu achei assim, as escolhas das homenagens, mas eu acho que também deve haver com essa parada de disponibilidade de atores e tal. Mas pra mim, o que incomodou um pouquinho só é que não seguiu nenhum padrão, né? Foi tudo meio randômico, né? Tipo, do nada, Hurricane ganhou uma puta homenagem, o elenco inteiro de volta, vestindo o uniforme, entendeu? Por quê? Por que Hurricane? Aí, cara, eu te falo uma coisa. Vai, Juba. Tu tem que falar de Hurricane, né? Vai. Eu amo Hurricane, mas assim, eu acho que. Por quê? Por que nada, cara? A série é boa. Agora. É isso mesmo. Porque é o seguinte. Eu acho que a Toei não sabia. A Toei não sabia pra onde ir. Se você prestar atenção, assim, Gokaiger tem mudanças bruscas de roteiro. Do 15º episódio até o final. Tipo, eles vão acertando o passo. Então, até o 15º episódio, eu achava que eles estavam perdidos. Eles não sabiam o que fazer. Aí, eles inventaram o Poder Supremo. Lá pelo 16º episódio, apareceu o Basco, apareceu o Poder Supremo. Eu falei assim, epa, agora sim tá ficando interessante. Aí, inventaram o Basco roubando o Poder Supremo. Eu falei, epa, agora tá ficando foda pra caralho. Então, tipo, eles estão... Foi mudanças bruscas que eles fizeram no roteiro pra acertar. Porque Gokaiger não tava acertando tudo. Bem, antes, só pra garantir... eu imagino que todo mundo que tá ouvindo sabe que Gokaiger é um grande crossover dos 35 centais em comemoração ao aniversário, mas muita gente pode não saber como é a dinâmica da série. Basicamente, o 35º Sentai, que são os Gokaiger, eles são piratas, e eles estão atrás do grande tesouro que tá aqui na Terra, e que são as Ranger Keys, enfim, bonequinhos que eles usam pra se transformar nos Sentais antigos. Naquelas, cara. Porque a gente sinopse de merda é essa, né? Cara, tipo assim, Gokaiger tinha as Ranger Keys desde o começo. A questão é que eles precisavam de um poder... Não, então, são Ranger Keys com o poder supremo dos grupos dos Sentais antigos. Ok, deixa eu botar a ordem. Eles fazem parte do... Continuar se matando aí um pouco. Todo mundo cala a boca agora. Olha só, rolou uma grande... No começo da série rola uma... Rola um epílogo, né? Que é uma... Lá. Oi? É um prólogo, na verdade. O Império Zangiak são tipo nazistas espaciais, eles estão dominando o universo inteiro. Eles chegam na Terra e eles são tão poderosos que todos os Super Sentai se juntam pra derrotar. Então, nesse universo, todos eles, todos os Sentais existem, todos eles ainda são ativos nos seus poderes. Por que uma equipe esse ano resolve dormir pra outra soltar, eu não sei. Mas todos eles existem ainda. E aí todos eles se juntam pra derrotar o Zangiak, todos eles abrem mão dos seus poderes pra poder derrotar o Império, e joga tudo em cima e derrota o Império, e todos os poderes se espalham pelo espaço. Só que eles conseguem defender a Terra, só que o Império Zangiak existe no universo inteiro, ele junta os pedacinhos e ele continua atacando por aí. E aí que entra o Aqua Ranger, não é? Aham. O Aqua Ranger, Aqua Red, não é Aqua Ranger. Aqua é um nome muito ridículo. Não, Aqua Ranger é o vermelho. É do Goranger, é Aqua Red. Misturei tudo. O Aqua Red, ele já tinha aparecido em qual filme que ele apareceu? Que ele foi o Kinja vs Super Sentai. Que ele é tipo uma representação de todos os. O poder dos. De todos os Rangers vermelhos, né? Você pode chamar ele de Seiya também, porque é o dublador de Seiya que faz a voz dele. Aliás, eu não sei se eu deixei passar alguma coisa, mas eu fiquei muito confuso. Porque eu não vi esse filme de quando o Akarendi aparece pela primeira vez. Mas a impressão que eu tenho de tudo que eu sei pra ouvir falar dele é que ele não era exatamente um ser, uma pessoa, algo que tava andando por aí. Ele era invocado. É uma entidade que tinha justamente o poder que os Gokaiger têm. Então eles se transformavam nos Sentais antigos, o Aqua Red exatamente tinha esse mesmo poder. Interessante. Então, mas ele tava por aí, ele não foi invocado, ele não foi criado com o poder dos vermelhos, ele sempre esteve por aí, andando por aí. Exatamente. E aí ele começa a juntar uns companheiros pra poder formar uma ordem de piratas e navegar pelo universo pra poder resgatar os poderes dos Super Sentais, que agora eles foram cristalizados nesses bonequinhos chamados Ranger Keys, que são esses bonequinhos que são chavezinhos e tal, que aí eles conseguem se transformar e blá blá blá. O que me incomoda de Gokaiger é a questão é a seguinte: toda essa missão que aconteceu, esse prólogo aí, aconteceu em um ano, tipo, em um ano não, em dois, três meses, porque a Terra sempre tem o prazo de validade. Eu trabalho com a teoria que todo Super Sentai tem a validade de um ano. Então eles têm que defender a Terra e derrotar o esquadrão até janeiro, senão eles se fuderam. A validade é estraga, o mofam e coisa do tipo. Então eles têm até janeiro pra lutar, eles senão morrem. Rasgar, sei lá. Sim, eles nunca deram uma data exata, por exemplo, pro começo. Tanto que teve uma teoria quando lá no segundo episódio, por exemplo, que aquele guri que se transformou no Shinkenhead. Tinha uma teoria que ele fosse neto do Takeru, aí não faz sentido. Os caras não sabiam nem quando tinha começado a Guerra Lendária, nem todo esse período, por exemplo, dos Gokages correndo atrás das Kis. A Guerra Lendária durou um dia, né? Então significa. Então, é bizarro a cronologia. Mas enfim, como o Live mesmo acabou de falar, sabe? É bobagem. É perder esforço, perder tempo, perder força. A melhor explicação. Porque estão todos os Sentais no mesmo universo, mas só atuam um por ano. Por quê? Rodízio? Os outros estão. cara, eles morrem. Os caras estão esperando o ano deles pra poder trabalhar? Exatamente. Aí o Buster aparecendo um pouquinho antes, assim, epa, estamos chegando. Eles aparecendo no filme do Gabana. Na verdade, é isso que eu tô falando. Por exemplo, eu pensei assim, bom, independente de qual universo se passe Gokaiger, bom, digamos que a partir de agora, oficialmente, né, todos eles convivem no mesmo universo e tal. Eu achei que fosse assim. Só que aí chegou o Buster e já joga terra nisso, porque ele se passa no ano de 2012, mas não é o nosso 2012. É um 2012 diferente. É tipo, é aquilo ali no futuro, entendeu? Eles já não estão mais. Porque eu tava pensando assim, bom, eu não me importo. Tem um futuro também. Esse negócio de tecnologia anacrônica já teve outros Sentais também. Assim, cidades de antes. Tecnologia anacrônica, magia, cidades mágicas e um monte de coisa. Cara, o universo Super Sentai é muito rico, você não tem noção. Já jogou um Super Robotais? Joga um Super Robotais em português, a mistureba que você consegue entender. Consegue fazer sentido. É por isso que eu tô falando. Eu achei assim, eu achei que talvez depois de Gokaiger eles fossem se esforçar pra fazer sentido todos os passos no mesmo universo. Ao mesmo tempo, eu fiquei com peninha de que isso acontecesse, que eu pensei assim, bom, agora as histórias vão ficar um pouco limitadas, né? Eles vão poder brincar tanto com o mundo em que se passa o Sentai, se eles forem se esforçar muito. Então eu fiquei feliz de saber que eles continuam não se esforçando nada pra misturar... eles continuam nem aí pro negócio, porque tá lá o Go Busters aparecendo, vai rolar agora o Super Hero Taisen lá, eles vão estar lá e foda-se, né? Não, é, a impressão então, que eu tenho é que eles podem morar, sabe, o Sentai pode ser no mundo pré-histórico com dinossauros e macacos alienígenas, se rolar o crossover vai ser sempre na nossa terra, no nosso tempo, e é isso. Perfeito, cara. Tá ali, porque sim! Foda-se, ele tá aqui, ele precisa encontrar o outro, e que lugar melhor pra se encontrar do que no nosso período? Do nosso mundo real. Enfim, é perder. Não tem por que discutir esse tipo de coisa, sabe? Tá ali, as crianças. Não, vai mexer, não precisa de mais nada. É tudo que o público-alvo do Sentai precisa saber. É legal. Então, sim. É, então, mas na verdade é por isso que é bom perder tempo discutindo, pra gente poder chegar justamente nessa conclusão, que é o espírito do Super Sentai. Na verdade é isso, quer dizer, é você curtir o espetáculo, você curtir a mensagem, você curtir todo o show e não perder tempo realmente. É quebrando a cabeça com esses pequenos detalhes, porque só o fato de ter, sei lá, um monstro que só resolve crescer depois que ele é destruído, só isso já não faz sentido, entendeu? Cara, são clichês, tá ligado? Eu acho que... E eu acho legal, inclusive em Gokaid, eu acho legal porque eles fazem piada com os próprios clichês, tanto que tem um episódio, que eu não lembro qual, por algum motivo o monstro já começa crescendo, aí eu acho que até o Guy vira e fala, peraí, isso aí é permitido? O Guy... Né? Que o Guy é o avatar de todo o fã de Super Sentai, mano. O Guy, assim, é um pouco ofensivo pra mim que o Guy seja eu dentro da história, entendeu? Porque ele é irritante, eu não sou isso, entendeu? Mas, cara, é uma homenagem e uma crítica, cara. Não, ainda mais que o Jun Ikeda, o ator do Guy, o cara, ele é fanboy. Quando ele foi revelado que ele foi o ator, a primeira coisa que ele disse, eu queria ser o Kiba Ranger, que eu era fã de Dairanger. Qual é que é o primeiro morph que ele faz na série, quando ele tem a oportunidade? Sei lá, eu não lembro. É o Kiba Ranger? Sim, imagino que sim. É bastante piadinhas do Guy, né? Tipo, aquela coisa dele virar e falar, agora todo mundo se transforma no Sentai Ninja, vai lá e todo mundo se transforma no errado. É. Cara, é hilário quando ele tenta coordenar, mas é por isso que eu gosto tanto. Eles viram um ninja e ele é diferente. Quando eles criam uma enciclopédia, quando ele traz a enciclopédia do Super Sentai, tu fala, não, cara, carros, tem 3 desses carros. Ninjas, tem 2. Quando eu comecei a falar que o Live me cortou porque ele fez a melhor sinopse do mundo, eu não queria fazer uma sinopse, eu só queria explicar pra quem tá ouvindo que rola essa dinâmica de atores das séries antigas participarem de tantos em tantos episódios, eles estão sempre por lá e eles cedem o poder daquele Sentai pro Gokaiger, que eles precisam reunir todos esses poderes. E rolam essas participações com bastante frequência. Eu imagino que mais da metade das séries aparecem, né? Mais da metade, teve episódios especiais aí, episódios duplos com participação em 2 episódios, como o do Harry Kanger. E teve poderes que os atores só apareceram no final, como o do Changeman e Flashman, né? Que apareceu lá. O Kai Power Bazooka. Cara, eu me atacou o Guy quando eu vi aquilo. Eu peguei, disse que nem o Guy apontei pro Bernardi. E enfim, normalmente essas participações não aparecem mais do que um, é um por série, mais ou menos. Em algumas situações tem mais do que um. Imagino que por questões de produção seja difícil chamar muita gente não vai querer, mas muita gente vai ficar caro. Pelo menos conseguiram chamar um de cada série. Todo mundo, ninguém imaginava que fosse. Nem que tenha aparecido numa cena só, que nem os que apareceram no 199 Hero Battle. Mas pelo menos um ator de cada série apareceu. Sim, e eu imagino que esse fator randômico de quais séries são mais homenageadas e quais são menos, não é uma questão de popularidade ou de a série ser mais importante ou menos importante. É uma questão de produção, de mais atores que eles conseguiram chamar. Disponibilidade, orçamento também, os atores não cobravam tão caro. Imagino que são questões de produção que fazem com que Hurricane já aparecem os 3 lá com a roupinha, enquanto outros que, enfim, podem até ter tido mais audiência ou podem ser mais conhecidos mundialmente, tiveram só o cara aparecendo a cabeça dele flutuante lá no meio do nada, no meio de um sonho. Um aspecto interessante da série é o seguinte, bom, como é uma série de homenagem, o grande desafio, né, na hora de planejar, eu acho, algo assim, é justamente essa batalha, em termos assim, de roteiro, de produção, que é o seguinte, entre a individualidade da série, né, desenvolver o Gokaiger, né, o Super Sentai, com as suas armas, o seu uniforme, a sua mitologia, os seus personagens e tal, e ao mesmo tempo conviver isso e dar espaço suficiente pra homenagem, né? Se fosse totalmente uma homenagem, a série em si ia se perder nisso. Então, futuramente, se os personagens aparecessem de novo em outros filmes e tal, não ia significar muita coisa mais, porque eles nunca foram ninguém, né? E eu acho que o Gokaiger faz um ótimo trabalho nisso, em equilibrar bem a individualidade deles, né? É uma equipe, é o 35º Super Sentai, tem todas as características para você gostar e virar fã, como qualquer outras das séries. E ao mesmo tempo ele também com essa coisa da homenagem. Mas muita gente reclamou por esse mesmo motivo. Por justamente ter que ficar perdendo tempo com as homenagens, algumas coisas ficaram, por exemplo, o próprio Império Zangyak, eles são a grande ameaça, precisou reunir, né, todas as equipes Sentai para poder derrotar eles, mas em um momento da série eles representam ser essa grande ameaça. Eles não têm carisma nenhuma, cara. Eles não têm nenhum carisma e, pra mim, o grande vilão da série é o Basco, não é o Império Zangyak. Sabe, pra mim, quando a última batalha com o Basco é o final da série e o resto é um extra que tem ali no finalzinho só pra amarrar as pontas. E é meio chato, não, e é meio chato porque o Zangyak tem personagens bons, entendeu? Sim. Mas que eles não dão tanto espaço. E eles se livram muito rápido, os melhores personagens são os primeiros a morrer, é incrível. Cara, o personagem começa a mostrar que é interessante e vai lá e morre. Eu tive uma decepção com a luta do Damaras ali, ainda mais que foi uma série de episódios que o Dom brilhou pra caramba, outro personagem que eu gosto pra caramba, mas a luta final com o Damaras, porra, aquele cara tinha tudo pra ser um baita de um vilão, que nem o Bulba, que nem o Vandari e outros dos Sentais antigos, mas não, foi desperdiçado. Cara, eu não me conformo com o Imperador, por causa que, tipo, ele apareceu, sabe? Nos 48 do no 40, tempo. Exatamente, tipo, foi o inimigo supremo, assim, deu, assim, você percebeu o trauma de derrotar ele e... Tipo, tá ligado? Ele não teve impacto. E não tem pra impacto. Mim. Não tem impacto emocional porque você não conhece ele, né? Hora nenhuma. Se ele fosse algo que nem, por exemplo, do Coco do Shinkenger, que o cara só fica mais da metade da série só tomando saque naquele barco. Aí uma hora, vou lá em cima. Foi lá, limpou o chão com os Shinkengers. Voltou, depois só no final da série assim, foi uma luta ferrada. Mas não, nem isso. O cara não servia pra nada. Eu achei que o Basco ia ser tipo um personagem tipo Agente Smith, entendeu? Porque a gente, assim, em Matrix os inimigos são as máquinas, mas o que interessa, o inimigo acaba sendo ou a gente Smith, a luta final é com ele, não sei o quê. Então, eu achei isso, assim. Como o Zangyak é um império grande demais, uma coisa impessoal demais e grandiosa demais, né? O Basco dá essa dimensão mais pessoal. Mesmo porque ele tem a forma de monstro dele, mas a maior parte do tempo ele é um cara, né? E eu, particularmente, sempre gosto que, pelo menos, assim, os vilões que marcam mais pra mim são aqueles que são humanoides, que são caras, entendeu? Sim. Eu não gosto muito quando todos os vilões são gente fantasiada, são monstros, assim. Então o Zangyak já não impactou muito desde o começo por causa disso. Quando entrou o Basco, eu gostei por causa disso, porque ele é um cara, ele tem toda uma conexão emocional com Marvelous e com a mitologia, com eles, com o Gokaiger, entendeu mesmo? Tipo, ele não tá ali, ele não tem a ver com a homenagem, com os outros centrais, ele é um amigo do Marvelous, dos Gokaiger, ele tá ali daquela série, entendeu? Mas então isso pra mim... O Basco foi bem aproveitado, mas o que eu não gosto é que realmente o Zangyak, vilões que podiam realmente ter tido esse potencial para ser aproveitado, que já tem casos de antes. O mesmo paralelo que eu tracei, por exemplo, do Akudos Gyu com o Doukoku de Shinkenger, podia ser isso. Pro tanto que o bicho demorou pra aparecer, era pra ser aquele cara que quando ele pisa no campo de batalha, o cara ia dizer, fudeu. Não aconteceu isso. Isso aí não, foi uma coisa que... O Basco serviu bem como aquele papel de vilão rival do herói do Vermelho. Isso o Basco serviu. O problema é que justamente ele teve destaque, que ele teve mais destaque que os vilões da série. Então, essa questão de escala de poder contra o Império Zangyak, é bom a gente lembrar que normalmente, vamos dizer que um Sentai normal, a equipe começa com poder 0% e termina com poder 100%. No caso do Gokai, eles começaram com poder 0% e terminaram com poder 3.500%. Porque cada poder que eles ganhavam, o Supremo que eles ganhavam todo o poder 100% de um Sentai. Então, a gente não percebe quando a gente tá assistindo até a batalha final, mas os Gokai já são muito overpower. Eles são absolutamente overpower. Cara, desde o começo, porque no momento que você sabe que o Gokai é o melhor dos Super Sentais, ele reuniu o melhor de todos os poderes, de todos os treinamentos, de todas as artes de luta. Você percebe que nas coreografias, nos estilos, eles lutam acima do que o Super Sentai está acostumado. Você estava acompanhando nos últimos anos, porque eles têm que ser o Sentai Supremo. Não, e o legal é que eles não fazem de uma maneira irritante que nem o Decade. O Decade, por exemplo, usava o poder das demais raias, mas tu sentia meio que raiva, tipo, ele destruindo monstros que eram indestrutíveis nas outras séries. Com o Gokai, isso não acontece. Não, o legal de Gokai é o seguinte: como eles estão mexendo com as lembranças e com muito fanzóide temperamental e com muitos anos. anos ali de história, seria importante que os personagens fossem carismáticos o suficiente, porque senão a gente vê aquele personagem usando aquele poder, você que é fã daquela série pode se sentir traído, entendeu? Tipo, eu não quero esse babaca usando o poder da minha série favorita, mas aí aconteceu, cara, na boa eu caí usando o poder de Tindy Grifo, aconteceu. Tadinho, Dodô. Eu não senti isso hora nenhuma, nem quando eles usam Flashman, eu adoro Flashman, sabe? Não, Juba, mas naquele ponto que o Dom tava, não tinha como o cara se revoltar com ele utilizando o poder do Grifo. Se fosse uns 20 episódios atrás, tudo bem, mas do jeito que ele tava. Então, a gente vai, enfim, daqui a pouco falar um pouco mais sobre a personalidade dos personagens, mas uma sacada muito boa é que são personagens, eles são muito caricatos, tipo, você bate o olho neles, você entende a personalidade deles, você sabe qual é a deles. E por que, que isso é muito importante pra essa série? Porque isso tá impresso na forma de lutar deles. E como são personagens que vão estar o tempo todo se transformando em outros personagens, inclusive personagens que não são da cor deles, você vai ter o Green às vezes se transformando em uma outra cor, você sabe quem é quem pela forma de lutar, pela personalidade que tá muito impressa ali, muito, muito na cara e muito gritante pra você. E eu achei isso genial. Eu acho legal que é sutil também, por exemplo, tem certos detalhes de como eles usam as armas, ou de como, né, como de vez em quando eles trocam pra um ficar com duas espadas, outro ficar com duas pistolas e tal, que são coisas que acontecem, mas em nenhum momento isso é apresentado de forma didática. Olha o que nós estamos fazendo, entendeu? É uma coisa que você vai percebendo olhando os episódios, você vai aprendendo a forma de lutar deles, a postura corporal de cada um deles, observando, né? E diz sobre eles, né? Diz sobre eles como indivíduos e sobre eles como um grupo também. Porque eles dividem as armas. Eu acho muito legal também. O que mais prova ali na batalha que eles são um grupo muito unido e muito sincronizado é como eles dividem as armas. Eles têm. Nem todo mundo tem uma espada, nem todo mundo tem uma pistola. Você tem um número, sei lá, são três espadas e três pistolas, né? São. Cada um tem uma arma. É um par pra cada um. Exato. Tipo, tem duas espadas e três pistolas. E o Guy tem a lança multiuso dele. Isso, e aí, se alguém tá numa situação que ele precisa atacar mais à distância, ele pega a espada e joga pro outro e fica com duas pistolas, eles estão o tempo todo ali trocando e o tempo todo em sintonia um com o outro, sabe? Isso diz muito. São autênticos Nakama. Agora, o creepy da coisa toda é o seguinte: a Luca, ela tem aquele jeitinho, né, de requebrar pro lado o quadril e girar a espadinha, ela é toda essa sapequinha assim, toda bonitinha e tal, né? Ah, leve. Só que é um cara ali dentro. Porra! Como se não fosse a primeira trap que surpreendeu muita gente, né? Normal. Ódio! Quando eu descobri que ódio! Ah, vou normal. Calma lá. É muito engraçado. Eu vi uma foto que são eles vestindo os uniformes sem máscara, os atores mesmo, né? E o corpo dela, e legal que a Luca, ela tem um corpo diferente pra uma japonesa, né? Porque ela é baixinha, mas ela tem um quadril largo, assim, ela é bunduda. Então ela fica bonitinha naquele uniforme, seria legal ver ela ali. Enfim. No último episódio você tem esse prazer, cara. Ah, não foi assim, mas eu vi uma imagem, uma foto, eu posso ver com mais detalhe e tal. Para de masturbar pra Luca de roupa, live, hein? Agora no Gobuster, que os caras estão notando a diferença da amarela do Gobuster da atriz pro dublê. Bastante. Luca de tamanho, incrível. Quando ela enfia a máscara, muda tudo, né? Não tem um cara ali dentro, merda. Coitado do live. Cara, mas chama uma garota pra fazer, porra. Que isso, cara? Cara, mas sempre foi assim? Realmente eu não consigo entender por que não chamar uma garota, sabe? O que impede de chamar uma garota? Não, peraí. Uma dúvida, pessoal. Para tudo. Porfando no Ranger amarelo, ficava reta. Não, é aquela é outra história, né? Não, assim, só uma dúvida. Os dublês das garotas sempre são caros? Porque tem uns que são tão femininos, assim. Não, o Jigokai é mesmo, tem umas pernas muito bonitas. As caras podem ser bem femininas. Procura por Caio Policy depois, pra tu ver o rebuliço que causou na comunidade de Street Fighter depois. Só procura, Caio Policy. Link depois eu vou botar aí embaixo. Não. Ok. Voltando lá no Basco, o que que acontece? O Império Zangyak, que acabou virando, talvez até por isso que o Juba falou, que o Gokai demorou 15 episódios pra se achar e ir pra algum lugar, o Império Zangyak acabou sendo uma coisa muito à parte. Eles não sabem quase nada sobre o tesouro, eles não sabem quase nada sobre os poderes do Gokai, eles não sabem quase nada sobre nada. Eles estão ali pra ser um monstro da semana pra levar porrada. Não, aí que tá, presta atenção. Você tem o representante máximo do Zangyak, pra gente que tá assistindo, é o Ausgil, né? Sim. E o que acontece é o seguinte, ele não é o líder do Império Zangyaki, ele é o líder que o Imperador, é o filho do Imperador. O Imperador mandou o filho dele pra poder liderar esse segundo ataque à Terra, né? E o filho dele, esse personagem, ele é do tipo... Ele quer provar o valor dele pro pai dele. É um conceito interessante, né? Ele não tá ali muito com... Ele não se sente muito confiante em liderar aquilo. Ele é meio mimado, ele é meio fresco, meio idiota. E é um personagem que ele se mostra muito legal, né? Nos últimos episódios dele e tudo mais também. Se mostra... Não, mas é isso que eu tô falando. Quer dizer, ele acabou... Quer dizer, por conta dessa característica dele, né? Ele acabou dando uma imagem muito fraca pro Império Zangyaki, mas não precisaria ser assim se tivesse sido feito de outra forma. Ele poderia ter essa personalidade ainda, seria muito interessante, mas se de repente eles colocassem o Imperador aparecendo desde o começo, entendeu? Colocassem relação dos dois. Né? Que no caso eles colocaram a Terra como mais um planeta, então o Imperador não precisava aparecer, o Imperador estava preocupado com outras coisas. Não, mas eu tô falando, poderia passar eles comunicando com o pai dele lá no puta que pariu, entendeu? Não, concordo, eu acho pra que pra acontecer duas coisas, pra gente conhecer o cara, né, e pra gente saber que os inimigos são aqueles, né? Mas por mais que a gente ache o Walsh Gilmer idiota, tem uma ameaça maior por trás daquilo, entendeu? Uma coisa que falaram por muito tempo antes da série ser lançada é que esse império ele ia costurar o que sobrou das outras raças aí, dos outros Super Sentais. Então que... Uhum. O que prometia... Algo tipo a Deathshock, no caso? Né, então, exatamente. Tipo, iria aparecer raças de alguns alienígenas de outros Super Sentais. Então poderia... Seria bem legal. A raça do Bulba poderia aparecer coisas do tipo. Não aconteceu, que acabou me decepcionando. Tipo, na hora que eu vi no primeiro episódio aí, não vai seguir essa linha de boatos que estavam falando. E isso... Pode falar. E isso também ia fazer um sentido absurdo. O meu ponto aqui é que o... Dentro da temática da série, dentro sobre o que é a série, etc., o Zangyaki não tem relação nenhuma com absolutamente nada. Ele não é uma homenagem a nada, ele não tem envolvimento nenhum com o Tesouro, com o Ranger Kiss, com nada. Cara, o máximo que você consegue disso é, repetindo de novo o episódio duplo de Harikanger, que no caso os dois vilões lá de Harikanger aparecem os filhos deles, que não tem lógica nenhuma, né? Só batido, colocaram o Júnior, mas usaram os mesmos dubladores, os mesmos trajes, ok? Mas assim, são os descendentes daquele império. Foi o máximo que eu vi, assim, seguindo esse boato que eu vi. O resto cagaram, assim, pras outras raças. Então, pois é por isso outro ponto, então, tipo assim, que ficou um pouquinho frustrante foi realmente isso, porque eles fizeram homenagem aos heróis, que foi muito boa, mas a homenagem aos vilões não foi tão boa, porque apareceu raramente um vilão ou outro, voltou aqui e ali, né? Volkanger teve uma homenagem muito boa de voltar. Volkanger, o primeiro grande episódio, esse foi bom, justamente pela presença do vilão, dos vilões do Volkanger. Sim. E é por isso que o Basco acaba... A gente acaba encarando o Basco como o verdadeiro vilão de Gokaid, porque ele sim tá ali, relacionado com toda a história, e enfim, como o Juba falou, o fato dele ser troll pra caralho também ajudou. É, sim, ele é um personagem extremamente carismático, extremamente envolvido com a origem de tudo, né? Cara, os fãs tanto do Tesouro quanto do Marvelous. Os fãs brasileiros estavam apostando que ele seria filho do Kaura, do Flashman. E eu falei assim, meu, se for, tá explicado dele ter roubado o poder do Flashman, né? Mas não ia rolar, porque ele tinha uma baita viúva da manchete também, né? A maior viúva da manchete todas. Não ia rolar isso porque os japoneses deixaram bem claro que vamos foder pros brasileiros, entendeu? A gente não gosta. A gente não gosta de brasileiro, a gente não vai dar esse gostinho pra eles, vai fazer questão de reunir as séries deles e colocar num pacote só. Mas isso também, acho que não dá pra tirar um bom roteiro de um episódio aproveitando a temática daquela série em cima do... adaptar pros Gokaigers, que nem o caso do Lyman. Lyman foi perfeito pra aquela parte do Barizorg e do Joe. Por quê? Em Lyman tem um lance de ter amigos que traíram a equipe original e durante a série eles tentaram trazer aqueles caras de volta. Quando chega nesse episódio do Lyman, que o Yellow Lyman diz que não tem jeito e o Joe vai ser forçado a dar um fim no Barizorg, é o mesmo tipo de clima pesado também. Eu que tô acompanhando o Lyman. Eu devo ver o Lyman depois de terminar da Ranger, porque dizem que o Lyman é muito bom mesmo. É bom, vai que eu tô dizendo que é bom. E ainda sobre o... Agora, não, rapidinho, só pra falar assim, essa parada do Barry Zorg, eu adorei esse episódio, foi um episódio, foi assim, o nível dramático dele foi muito bom, etc, etc. Mas eu ainda achei que podia, o Barry Zorg podia render um pouquinho mais, assim, porque ele era tão legal. É como você eu falei... Você fica órfão de vilão, porque, sabe, os vilões você quer que eles rendam, mas eles não rendem. Aí quando começa a render, você fica assim, cara, não morre não, por favor, não pois morre. Pois é, não. E eles só rendem quando eles estão pra morrer. Quando você vê um vilão ficando legal, é porque ele vai morrer. Tirando o Basco. O Arzil só começou a ficar interessante depois que o Barry Zorg morreu. Mas ele foi muito rápido até. O Arzil morreu muito rápido. Sim, muito seguido do Barry Zorg. Uma dica pra quem não assistiu o Kaiju VSX. Se algum vilão do Imperio Zankiaki começou a ficar legal, ele vai morrer daqui a pouquinho. Inclusive, seria muito legal se ao invés de no final das contas o grande inimigo final fosse o Imperador, se fosse uma versão Berserk do Ausguil, sabe? Tipo, virou homem, entendeu? Uh-huh. Enlouqueceu. Seria interessante, porque pelo menos com ele, bem ou mal, a gente tem uma ligação desde o começo da série, né? Esse negócio da. Aquela batalha final valeu muito pelo espetáculo de ver ele se transformando em todo mundo, né? Mas o vilão faltou, porque quem é aquele vilão? Tu foda-se aquele vilão. Ou o Basco puxar um lance lá. Jetman também, quer dizer, muito, teve o rumor do Damaris dar uma que nem o vilão do Jetman, que pegou, usurpou o trono do antigo comandante do mal e virou vilão principal. Teve o rumor, mas infelizmente não deu certo. No Haikendi aconteceu isso, cara. Eu fiquei imaginando que talvez isso fosse acontecer com o Basco, que o Basco fosse tomar. O Basco, ele tinha que... É verdade. Tinha que ser. Cara, mas não foi, tipo, eu fiquei muito decepcionado com isso, eu tava esperando o Basco dar um chute, assim, falar assim, tchau, Império, tá ligado? Ninguém te quer aqui. Do jeito que ele era troll, tinha essa possibilidade. Tinha muito bem. Então, antes de fechar com o Some e com o Juba, queria falar um pouquinho do roteiro de Gokaiger. Que uma coisa que eu achei muito... Uma das coisas mais interessantes da série é que ela não tem um... Sei lá, você fala de Time Ranger, você pensa numa coisa mais séria, mais melancólica. Você fala de Kai Ranger, você já pensa numa coisa extremamente zoada, extremamente voltada pra comédia. Gokaiger passeia por todos os tons que os Sentai já tiveram. Você vai ter episódios mais sérios, você vai ter episódios... Eles não são de humor, mas eles são visivelmente voltados para as crianças. Você tem outros que já são para o pessoal mais nostálgico. Você tem outros que são extremamente engraçados. Eu ouvi um pessoal comentando na internet justamente isso: que enquanto Decade não é uma boa série para você introduzir Kamen Rider para alguém, né? Porque ele não tem tanto feeling assim do que é um Kamen Rider, né? Se bem que Kamen Rider que tem, não sei. Mas eles têm mudado muito ultimamente. Acho assim, não é a melhor porta de entrada. Gokaiger é uma ótima porta de entrada pra um Super Sentai, entendeu? Não, o cara vai ver Gokaiger e vai saber do que se trata aquilo, que vai ter todos os elementos que estão ali. E Gokaiger vai te apresentar todos os elementos de todas as séries. Você termina de ver Gokaiger querendo ver todos os Super Sentais que existem no mundo. É que cara, Gokaiger tem uma coisa assim. Gokaiger é excelente pra quem não é fã, que não entende nada, porque é um bom roteiro, mas pra quem é fã e quem assistiu as séries, ele é mais prazeroso de assistir, porque tem muita referência ali que o cara pega. Eu vou te dizer assim, que de Flashman, por mais que não tenha tido nenhum episódio de Flashman, pra mim a referência que me pegou foi no primeiro episódio que apareceu a transformação de Flashman, eles terem feito uma citação ao episódio da flor que o Dan, do Flashman, protegia, que a vilã lá pisava na flor. O episódio ficava em torno disso, de proteger o meio ambiente, e ele descobre que ela não era a personagem que ele gostava lá, não era ela, que era uma vilã disfarçada dela. Essa referência está em Gokaiger, na primeira transformação de Flashman, eles colocam essa referência e eu falei, caralho, tá ligado? Tipo... E sabe, esse é um exemplo de como é um roteiro muito bem escrito, muito bem pensado e muito respeitoso, porque ele não vai nem muito pro lado do sadosismo, pra quem não conhece fica perdido, nem vai muito pro lado do vamos introduzir isso pro pessoal, que quem já conhece é por isso que eu falei, por mais que tenha gente que achou, né, que nessa briga entre a individualidade da série e a homenagem, a individualidade perdeu, justamente porque fica se pegando esse fato do Zangyaki, que não teve espaço, etc, etc, eu já acho que não, eu acho que o melhor que dá pra fazer, eles conseguiram fazer, entendeu? Eu acho que em termos de série homenagem, e ao mesmo tempo que tem uma individualidade que funciona, porque tanto que agora, por exemplo, agora que, de repente, futuramente, se eles forem aparecer sem as Ranger Keys, eles continuam funcionando como o Sentai, sabe? O Kaizoku Sentai Gokaiger, entendeu? Eles são eles, entendeu? Sim, eles são personagens muito carismáticos e muito, sabe? Você vai guardar eles pra sempre com você como indivíduos e não só os como cara. Eu vou te dizer que assim, eu me senti trollado e senti até meio traído com o novo filme aí da guerra do Super Sentai com o Kamen Rider, por causa que eles deixam um final pra uma segunda temporada, que eles vão lá no planeta do Império, né, do Zangyak, eles vão atrás do segundo tesouro e tal. Aí você chega no novo trailer e você já descobre que o segundo tesouro é o tesouro dos Kamen Riders, que eles já passaram pelo planeta e que o Marvelous se tornou imperador deles. Então você fala, porra, tipo, já pulou a segunda temporada, a gente já tá vendo o final dessa história. Então eu me senti meio trollado com esse filme. Só que eu lembrei um negócio agora. Que no último episódio de Gokaiger, a maior revelação de todas, né, a maior plot twist do mundo, né? O Gai tem amigos. Não é? Sim, é muito interessante. É o pessoal do Akiba Ranger. O pessoal do Akiba Ranger. Não, eu acho demais. Eu acho que a pessoa. Tá. Não, eu acho incrível isso, né? Ele é um otaku de tokusatsu, quer dizer, ele tá no final da cadeia alimentar, né? Ele tá abaixo dos otakus normais, né? Porra, um otaku de tokusatsu. Quem é um otaku de tokusatsu? Não é nada, é um cara que não cresceu, né? Cara, mas literalmente. Ele usaria placa em evento de anime, com certeza. Não, então, ele é uma das pessoas que eu desprezo aqui no Brasil quando eu vejo um evento. Entendeu? O Gai, se eu visse passando assim lá no anime, qualquer coisa, eu ia ficar apontando risada, entendeu? Haha, que bom que eu não sou você. Não, entendeu? Oi? Por causa do cosplay de restart dele? Cara, que moda, cara, que roupa. Cara, a primeira coisa que eu tinha. Não, vamos dizer que não é só a roupa dele, né? Toda vez que aparece o grupo, assim, no meio da cidade, é um troço muito discrepante, com o pessoal que se veste muito estranho. Os outros têm desculpas indígenas, então, a gente não sabe como o pessoal se veste por aqui. Eu sobrevivi. Cara, eu vejo Kamen Rider, cara, ninguém se veste estranho demais pra mim hoje em dia. Entendeu? Aliás, deixa eu fazer um pequeno mini rant, seguido também de uma coisa que aconteceu na série. Teve um certo Sr. L, eu não vou citar o nome do cara, senão vai ter reply de 1.500 caracteres depois, que se mencionou no Twitter. A única coisa boa de Gokaiger é a Ranger amarela. Não é bem assim, meu caro. Uma coisa que eu gostei de ver em Gokaiger é que tu vê que, a princípio, eles são caras que não dão a mínima pra Terra. Isso é muito legal. Quem foi o babaca que escreveu isso na boa, né? Porque é um tremendo babaca ter falado que a única coisa que prestou de Gokaiger foi isso. Não, e uma coisa, o cara é um... Não vou citar o nome dele aqui, depois em off, pessoal, porque vai dar confusão se eu fizer isso. Olha, contar um segredinho, todo mundo odeia, gente. De começo da série, tu percebe, eles estão se lixando pra Terra, os Gokaiers. Mas conforme eles vão a cada novo poder, a cada vez que eles aprendem uma lição de um Sentai, eles vão evoluindo como heróis. É a melhor coisa que eu gostei. Uma coisa que eu tenho raiva das viúvas da Manchete é que eles não se fragam que quem tem a maior necessidade de saber o que é um herói, os valores que eles devem passar, são as crianças. Elas que têm que saber o que o herói tem pra ensinar de bom. Herói não é um cara que serve pra explodir monstro. É o herói, é um cara que te ensina essas lições boas pra vida. E isso aí, os Gokages meio que passaram por esse processo de aprendizado. Eles foram vendo tudo que os outros Sentais passaram, as alegrias, as tristezas, a história de cada um, e pouco a pouco eles foram evoluindo. Até quando chegou nos últimos episódios, eles se declararam: "Ah, nós somos o 35º Super Sentai." Isso eu vibei, eu gostei muito. Que pelo menos não, é interessante que, assim, como uma série de homenagem, eles poderiam ter feito assim, tipo, cada personagem representando um arquétipo geral, assim, tipo, Marvelous poderia ter uma personalidade que meio que sumarizasse o básico de um Ranger vermelho, etc. Eles pegaram, até voltando para esse negócio da individualidade da série, né? Eles pegaram e foram para um caminho inverso de todas as outras, né? Eles são os Sentai realmente que chegam na Terra e começam a salvar a galera por acaso, né? Uhum. E enfim, por essa ideia que esse arquétipo do pirata que o japonês tem, né? Do cara que finge que não liga para ninguém, mas na verdade liga e que dá muito valor pros amigos, mas faz as coisas do seu jeito e tudo mais. Ah, e ouvinte, só uma coisa. A gente não mencionou, mas a gente tá bem ciente que justamente pela série produzida pela Toei também, não tem como a gente ignorar a referência One Piece que tem nessa série. Assim, cada um ali, absurdamente, claro. Absurdamente. Eu acho que também a grande trollada é o grande tesouro, né? Porque, então, o que aconteceu no final da série... Cara, eu gostei do tesouro, né? Eu não queria saber o que era o grande tesouro, hein? Tudo bem. Não, assim, o grande tesouro, na verdade, é um grande MacGuffin da série. Agora, então, eu realmente achei que ele não fosse aparecer, que fosse uma coisa bem ia ficar no ar, assim. Mas, cara, você não vê o que é o grande tesouro, então, pra mim, eu gostei dessa sacada. O engraçado é o seguinte, né? Quando falaram o efeito colateral do tesouro, né? Na série, o povo ficou, não, isso não pode acontecer. Eu em casa tava assim, tipo, ah, pô, tudo bem, tipo, whatever, tudo bem, sabe? Nem ligo, né? Pode usar, vai lá, vamos lá. Não, tipo, não é ruim assim, gente. Tudo faz, sabe? Eu pensei, e eles estão lá... É que nem uma mega saga da DC, né? Esse é o problema. Que reseta tudo. Não, eu tava muito bem, eu tava em paz com isso, entendeu? Na série, eles estavam se importando muito. Aí eu comecei a me importar também. Falei, bom, é importante pra eles manter isso. Então, beleza. Que o japonês, ele importa com esses. O japonês, ele se importa muito com o legado. Então, o primeiro filme dos Gokard, o próprio Gorenji, ele fala assim, meu, a gente lutou por 35 anos, eu acho que tá na hora de passar esse bastão. Ele fala, eu falei assim, porra, bacana. Então, tipo, significa que a partir daqui, o Gorenji não é mais necessário. Acabou, passou o tempo deles, foi um prazer. E, tipo, no final da série eles falam, não, o legado é muito importante, então tem que manter aceso e todos os Super Sentais vão estar ativa ainda. Então, o que significa que o Gorenger nunca vai morrer, né? Mas... Uma coisa legal também de Gokai é que foi... É a primeira vez que eles... Assim, porque todo Sentai aparece, né? O Sentai novo. Tem sempre uma participação especial inexplicável, assim, no filme da vez, né? No filme anterior, assim, das equipes anteriores. E Gokaija também apareceu, do nada, lá no outro filme lá. Qual filme que eles apareceram? Shinkenger versus... Gosseiger, né? Gosseiger, é. Isso, Shinkenger versus Gosseiger. Uma hora que do nada chegam lá e eles se apresentam como sendo lá o Sentai pirata. E por isso que eles usam de forma pirata os outros poderes e tal. É engraçadinho, bonitinho. E legal que isso foi incorporado na série e é explicado na série porque que eles estão aí, né? Sim, e super criativo, super legal. O Ibli Wobbly Time Wime. Bem, considerações finais, pra fechar. Quem quer falar o quê aí? Ninguém? Quem fala? Ok. Então tá bom, né, gente? Tchau. Enfim, Gokaiger, pra quem não viu, veja. Pra quem não tá acostumado com Super Sentai e conhece só mesmo de fama, é uma ótima série pra você começar. Enfim, pra todas as idades, é uma série que vai... Que é espetacular, assim, as sequências de ação são muito boas. Tem cada luta que é muito foda, que eu ficava pulando na cadeira. Eu adoro o Arifu, eles usam muito o Arifu nessa série. E é espetacular, assim, os uniformes são legais, todo o design da série, toda a identidade visual da série é muito boa, e os personagens são muito bons, e tem humor, e tem drama, enfim, é tudo bem dosado, bem legal, e é isso, tipo... A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre a série, eu queria que o Soma e o Juba que tá indo embora dissessem alguma coisa. Cara, falando um pouco aí de Gokaiger, aí, dessa série que, pra mim, é uma homenagem master, assim, do Super Sentai, eu não achei como Head Decade uma homenagem, me incomodou profundamente, mas Gokaiger, assim, como um todo, é uma série que me agradou muito, todas as homenagens, todo o clima, tinha episódio que eu rachava o bico como o episódio de Karanger, que pegou todo o clima de Karanger, o episódio duplo de Harry Kinder que eu repeti várias vezes nesse cast, mas... Gokaiger... Por quê? Gokaiger é uma série excelente, então, pra quem não conhece Super Sentai, veja aí o Gokaiger, porque vai conhecer pela porta da frente com todos os clichês, todos os conceitos, a essência de cada personagem, por que que cada cor, por que que o Ranger vermelho age daquele jeito, por que que o Ranger azul age e pensa daquele jeito, os Gokaiger são a essência disso. Pra mim, um dos pontos fortes aí é a luta, o estilo de luta de cada série Depois me contaram, né, que foi o Koichi Sakamoto, que era de Power Rangers, que foi pro Super Sentai, né, ele voltou a trabalhar com Super Sentai, ele trabalhou nas coreografias dessa série, então é por isso que as coreografias dessa série subiram tanto em relação às outras séries. Então, se você via uma série de ninja, você via a coreografia de ninja, você via uma série de carros, você via alguma referência disso. Então, pra mim, como série assim, o ponto forte era as lutas. Eu parava pra ver as lutas de Gokaiger. Eu acho difícil uma série agora ter lutas tão fodas como as de Gokaiger. Não, e o legal é que é maneiro, porque, tipo assim, como os tokusatsu hoje em dia são gravados em HD e tal, é muito bonito de assistir, porque é legal de você ver essas séries antigas com essa qualidade de hoje em dia, né? Com os valores de produção atuais, assim, então é legal você ver Flashman com as cores vivas e com os efeitos especiais maneiros e tal. Você vê os poderes de Changeman, né? A força terrena, né, cara? Você muito viu? Legal. As sereias agora, hoje em dia, mesmo em HD, tem os peitos borrados, né? Porque na década de 80 podia, né? Hoje não. Mundo era melhor na época dos Trapalhões. Não. Não, é verdade. Não. É, né? Uma das coisas que mais eu temi quando o Gokaiger foi anunciado foi justamente aquele feeling do Decade, porque Decade só não foi mais zoado pelos engravatados do que o Hibiki. Ah, então, pelo menos, eu fiquei contente de saber que pelo menos eles aprenderam com as falhas de Decade. Falha de produção, falta de respeito com as séries anteriores, usar a série como tapa-buraco. Pelo menos, o melhor de Decade que ficou é que pelo menos meio que unificou os riders seguintes, Double, Ozu e Force, numa linha de tempo única. Provavelmente aconteça isso agora com o Gokaiger e agora com o Gobuster. Vamos ver como os anos passando. Mas além do alívio de ver que Gokaiger não foi pelo caminho ruim de Decade, o alívio também é que seguiu um caminho próprio também. O lance da evolução que eu falei antes também é outra coisa que tu nota na série, mesmo que tu não conheça tanto as séries antigas. Porque assistindo o Gokaiger, tu vai querer correr atrás das séries antigas. Não é difícil, fansubers tem bastante. Tanto gringos quanto brasileiros estão fazendo os demais centais. É muito triste que as coisas de antes de 2000 são meio chatinhas de achar, você não vai achar tudo. O que aconteceu é o seguinte: é a maldição da guerra do Mega Upload, né? Agora tem várias blogs que você acha com as séries completas do Mega Upload, ninguém se preocupou em ir lá pra poder reupar, é muito triste isso. Não, mas nem só isso, tem séries que não foram subadas por completo. O Mega Ranger, por exemplo, é de 97, 98, não lembro. Tem o quê? 5 episódios, né? É. Então é triste, porque é pior do que você chegar e não ter, sabe? Você chega e tem 5 episódios. Mas pelo menos a maioria das receitas mais homenageadas que tivemos em Gokaiger estão disponíveis por aí. Dá pra correr atrás de algumas mais antigas. Consegui achar Liveman inteiro, por exemplo. Liveman rapidinho, off, assim. Liveman você achou como? Eu só achei em streaming no Veo. Eu vou te passar. Não, cara, Liveman tem. Tem outra mais antiga que eu sei que tem, Jetman. Dairanger, né? Diria que era o melhor Sentai, até aparecer Shinkenger. Fujuba é Hurikenger, pra mim é Shinkenger. Deixa quieto. As de 2000 pra cá, todas praticamente tem, eu acho que todas. Sim. Não, todas. Eu acho que depois de Time Ranger, você acha todas, assim. Tem um grupo aí fazendo o primeiro Kamen Rider, finalmente. Aê! Eles estão no episódio 30 e pouco já. Que legal. Acho que passaram no vídeo também, você encontra. Mas a dica que eu quero deixar pros ouvintes é bem essa, assim. Assistam Gokaiger meio com. Vão assistindo. Uma hora. Se pintar a vontade de ver os centais antigos, vão atrás, que a maioria deles tem certeza. Vai valer a pena, vocês vão gostar. E deixa de tanto ódio com Power Rangers, porque RPM é do caralho. Convenhamos. O Gokai já tem. Eu não odeio. Eu não odeio o Power Rangers porque aquele negócio. Eu tenho um rancorzinho, mas assim, não chegou a odiar porque Beomal também fez parte da minha infância. E também, eu também fui fã. E não faz diferença pra quem faz Tokusatsu, porque. Enfim. E se quer odiar Power Rangers, Samurai tá aí pra isso. Bem, pra fechar o que eu tentei dizer e não consegui um tempo atrás sobre o roteiro, sem querer dar spoiler, mas os últimos episódios do Basco. É um roteiro extremamente bem construído, extremamente sutil, cheio de nuances e camadas do personagem, sabe? A cada momento você fica questionando as motivações dele, se ele tá fazendo aquilo porque, no fim das contas, ele tem uma certa moral ou não, sabe? O tempo todo você fica naquela dúvida e, enfim, a série te faz acreditar numa coisa e a outra. São os meus episódios favoritos, os últimos do básico, que são os episódios muito bem escritos, muito bem montados. E que assim... o básico pra mim comete o assassinato mais chocante da série inteira, pra mim. É, pois é, e enfim, mesmo, eu não quero falar muito, né, mas mesmo com isso, ela ainda consegue brincar e ainda faz você gostar e entender o lado dele, entender por que que ele fez isso e aquilo, sabe? Ele é um personagem muito bem construído, pra mim é o mais bem construído da série, o mais complexo, e toda essa complexidade é passada de uma forma muito sutil pelo roteiro. Muito sutil mesmo, né? A série não fica atacando a complexidade do personagem. É, tá ali na sutileza, nos pequenos gestos, nas coisas que ele fala, na interpretação do ator, que é muito boa. Enfim, tá tudo ali, sabe? E muito curtido. Essa que é a parte boa. E eu não posso esquecer uma coisa importante também. A Rin, sua linda. Eu louca. Ah, não dá. Aquele sorrisinho me ganhou. Sorriso doce assim me ganha fácil. Não, isso, eu ia falar que isso que é... Ah, perdi, caralho. Eu falo que isso é legal, que tipo assim, eles... Essa coisa do isso roteiro, blá, blá, blá. Não, tô falando, essa coisa do roteiro todo, blá, blá, blá, é legal porque eu vi falando isso com relação a coisa japonesa, já coisa infantil japonesa, que eles têm um respeito maior lá pela inteligência das crianças, né? Então no ocidente a gente não tem nada que seja infantil e seja tão inteligente, assim, tirando uma Little Pony. Uhum. Belo final, cara, parabéns. Mas é, eu tô falando sério. Ou a gente tem a coisa educacional boring, ou a gente tem a coisa que é só comédia. Não sei se é divertido também, mas é só comédia. Tipo, ninguém vai aprender nada com Bob Esponja, entendeu? Sim. Sei lá, enfim. Bom. Não sei, alguma coisa você aprende, mas nada tão profundo como o que você, os valores que você aprende assistindo um Super Sentai e tal. Sim, bem, então, tchau, Soma. Até. Tá link aí do blog de nome difícil do Soma. G-Wave não precisa de link? A gente que precisa de link no G-Wave. O NB2 está aqui no canto. E logo, logo volta ativa, depois de um sério período de recesso. Isso, tá todo mundo morrendo por causa do trabalho, infelizmente. Nem eu tô. É, só o Live que tá lá vagabundando, coçando o saco o dia inteiro. Não, o Live é o comedor, né? Tá na boa. Olá, comedor, hein? Tô comendo. Tô comendo pra caralho. Sabe que eu acho que Google Five quase não teve espaço em GoBuster por causa daquela musiquinha irritante. Não, uma coisa interessante é que depois eu comecei a ver Flashman, né? E eu lembrei que eu via Flashman na minha infância, não lembrava disso. Ah, eu posso ver a qualquer hora, passa todo fim de semana aqui na TV Ubra. Pois é, eu era muito novo na época dos Sentais da Manchete, então eu lembro deles muito vagamente, sabe? Eu vejo uma... Aliás, eu acho que essa história do pessoal curtir Flashman deve ser o pessoal de agora, porque me lembro, na minha época, o pessoal era fãzaço mesmo do Changeman, talvez porque eu fui o primeiro. Não, mas eu, como sempre fui Outcast do Contra, né, ou Tudo Errado, eu sempre preferi Flashman, eu gostava de Flashman, eu gostava do uniforme deles, eu acho que é porque o pessoal gostava muito dos vilões, que nem o Bubba do... E quem viu o duelo do Change Dragon com o Bubba, não tem como não virar... Eu não lembro o suficiente de nenhum desses três, a máxima eu não cheguei a ver direito. Nem de Change, nem de... Eu não revi depois de adulto e não lembro o suficiente, mas... Bem, pra saber, enfim. O Soma voltou pra falar de GoBuster, né? Ah, sim. A gente... It's morphing time! A gente resolveu fazer um previewzinho de GoBuster, que tá aí, acho que no episódio 4, né? Quando esse programa sair, já deve ter saído 5. Provavelmente. E aí, o que vocês estão achando? Bom, eu sou fanboy da Kobayashi, então um pouco suspeito de eu falar, mas até onde eu vi, tá bem o que eu espero da Kobayashi. O começo ele tá um pouquinho indo de leve, não tá empolgando tanto assim como o Gokai empolgou no começo, mas pelo menos tu tá sentindo ali que o negócio já tá engrenando, ela tá botando aos pouquinhos. Assim, essa escritora, ela trabalhou com vários tokusatsu já, ela fez, como a gente falou, ela fez Time Ranger, ela fez Kamen Rider Deno, que pra mim é um ótimo Kamen Rider, porque... Kamen Rider Ouso também, outro ótimo Rider. O nome completo dela é o que mesmo? É o que, Kobayashi? Yasuko Kobayashi. E ela tem uma característica básica, né, que é justamente fazer essas tramas intrincadas e cheias de camadas e cheias de mistérios, que vai chegar um ponto em que você não vai estar entendendo mais porra nenhuma e depois a coisa vai se ajeitando de novo, né? E então ela deve fazer isso com GoBusters. Ela não deve intrincar muito, porque afinal de contas é um Super Sentai, mas dá pra ver ali que tem muito material legal pra ela trabalhar, né? Já tá rolando os flashbacks, já rola um mistério, já rola coisas ali por trás, né? Bom, puxei o currículo dela aqui pra vocês. No que ela trabalhou? Basicamente, Gingaman, Time Ranger, Shinkenger, que ela escreveu quase todo, atualmente GoBusters. Em Kamen Rider, ela fez um episódio de Agito, fez Ryuki. Grande parte da mudança dos Riders foi a partir de Ryuki e Agito, e Ryuki foi um dos maiores colaboradores pra isso. E Den-O, ela falou, né? E ela falou que quando ela escreveu a Ryuki, ela falou, né, que nunca tinha visto um Kamen Rider na vida, né? Pois imagina, tudo que um fã quer ouvir isso, né? Bom, a mulher que vai ser a showrunner nunca viu a porra da série. Ela fez um live action de Sailor Moon, mas pra mim Sailor Moon é como se fosse Vanguard pro live, então eu passei reto. Fiz alguns de anime também. Entre os de destaque, fiz Shakugan no Shana, Claymore, Kashan Signs e Witchblade. Kashan cinza dela. É, né? A característica dela também é que a série em que ela é a showrunner, que ela é a escritora principal, ela costuma escrever de fato quase a série inteira, né? Ela não deixa tanto assim espaço pra outros escritores convidados. Então, as séries dela são bem autorais, digamos assim, por causa disso. Porque ela realmente ela é a potência criativa quase que única da parada. Sim, Shinkenger só não escreveu um ou dois episódios e, sei lá, ela fez todo. Mas outra coisa também é digna de nota dela, que ela é uma das poucas autoras que consegue enfiar merchandising nas séries e não ficar gritante. Um bom exemplo disso aí, os primeiros episódios de Ozo, é que tu vê o Anki mexendo em coisas como iPhone, iPod, só que não fica enfiado. Os power-ups também são bem colocados. Shinkenger é o melhor exemplo disso aí, que Super Sentai sempre tem um monte de marketing. Mas no caso de Shinkenger, eles foram entrando direitinho, mas não foram entrando socado assim com a marreta. Tu sente a diferença do trabalho dela quando tu vê o Gossager logo em seguida, tu vê que o merchandising de Gossager é socado na série. Isso que faz de Gossager. Ela consegue colocar o brinquedo novo lá sem gritar na sua cara que, olha, eu tô botando isso daqui porque é o brinquedo novo. Inclusive, eu vi um review no YouTube do mofador deles, e é tão legal, o óculosinho sai, abre, fala, it's morphing time, eu quero, tá esgotado. Não, eu vi as propagandas ao vivo, que os primeiros dois episódios eu vi diretamente via o programinha aquele lá, esqueci o nome do o K-Hole. A coisa toda de GoBusters é o seguinte: ele é totalmente diferente de todos os Super Sentais até hoje, né? Então, quando começou Foz, e eu assisti o primeiro episódio de Foz, eu achei que por ele ter um clima mais leve do que os Kamen Riders que eu assisti, e por ele ser muito voltado pro humor, eu achei que ele com um gostinho de Sentai. Já GoBusters foi o contrário, eu assisti e ele tem um gosto ele tem um pouco de Kamen Rider, um pouco de Metal Hero. Então, todos os diretores, os produtores de GoBusters são produtores que estão acostumados a trabalhar com Kamen Rider. É a galera de Kamen Rider que entrou pro Sentai. Se isso vai ser bom ou ruim, o tempo vai dizer. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante o que a aposta da Toei, porque Gokaiger foi uma coisa tão grandiosa e definitiva que eu acho interessante eles tentarem mudar um pouco as coisas depois, justamente para não rolar comparação, entendeu? Então você tem uma série que é uma ameaça muito mais íntima do que a ameaça mundial do Zangyak, né? Universal do Zangyak, e em GoBusters você tem uma ameaça que é ali naquela cidade, né? Os vilões querem roubar aquela fonte de energia, é uma coisa mais específica, né? E então... Outro detalhe também de GoBusters ser notado é que ele puxa tanto gimmicks tradicionais quanto novos. Um tradicional, por exemplo, que pela primeira vez volta sem o Esquadrão Secreto, que nem foi o primeiro Super Sentai, Goranger. Mas também ele tá puxando gimmicks originais da mesma forma que Double começou a puxar logo em seguida de Decade também, logo após uma série comemorativa, para diferenciar um pouco, tanto de uma série de legado que foi anterior, quanto também para começar a voltar uma coisa nova. A intenção realmente de GoBusters é colocar um ar novo no gênero Super Sentai. Até o momento parece que tá dando certo. É um novo começo, né? Assim, no geral, né, as mudanças assim mais aparentes com relação a outros Sentais. O uniforme, né, o design do uniforme é bem diferente tanto em termos de design como em termos o material da roupa é diferente. Não é mais lycra. Agora estão usando uma espécie de couro, sei lá, uma coisa mais parecida mesmo com os Kamen Riders. A diferença é que eles não têm... Não pijamão, ele tem goggles, ele tem elementos. É uma roupa mais realista também. É quase uma roupa de Kamen Rider, a diferença é que não tem as placas, né, no peito, na perna, não tem esses elementos. É uma armadura. É como se eu tivesse só aquela base embaixo, né, que os Kamen Riders têm e tal, mas com mais detalhes e tal. o clima, o povo tava falando, né, tem muito a ver com, é muito parecido com Power Rangers, né, porque eles falam, de fato, It's Morphin Time. Olha, eu vou dizer que um dos nomes eu não consigo ver Power Rangers. Os monstros chamados de Megazord também, né, os gigantes. Eu acho assim, é um pouco parecido no clima um pouco rock and roll da coisa, entendeu? Mas, no, mas também cada Sentai tem o seu gostinho, então esse é o gostinho dessa série. Tipo, e outra coisa, isso por causa de Power Rangers, mas enfim. Os termos em inglês também pra mim estão ali porque são agentes secretos e enfim, o japonês acaba remetendo muito a língua inglesa, e aí enfim, a gente já tem os termos em inglês do... Eles brincam Ranger, por que não usar? Eles brincam, sim, com alguns clichês também, então por exemplo geralmente o Sentai na hora de pegar a arma tira do cu, né? Põe a mão embaixo, tira do rabo e pega a arma. Pois é. Igual o He-Man. Esses não, esses eles dão uma explicação pra arma aparecer, né? Ela desaparece lá do esconderijo, aparece do lado, eles pegam, né? É uma grande mudança que o monstro não cresce, né? O robô gigante, eles mandam. Na verdade, se eu não me engano, monstro, né? Até isso a gente viu no Brasil com o Google Five também, que era mandado um robô pro monstro, depois de revivido, pilotar. Parece que até Bioman tinha esse conceito. O negócio de aumentar o monstro parece que nasceu com o Giyodai. Posso estar um pouco errado, mas... Uhum. Mas foi a partir de... E o design desses robôs são incríveis, não, bonitos. Então, pra mim, assim, é o seguinte, por mais que eu goste de Super Sentai, eu confesso que, além de um design ou outro, de um golpe ou outro, a parte da luta final do robô... nunca é a minha parte favorita. Talvez, de repente, sim. Só quando é estranho. Ah, não, mas a luta de robôs agora tá muito boa. Assim. Pois é, é isso que eu tô tentando dizer. Geralmente, nunca é a minha parte favorita, assim, eu gosto um pouco, de repente, quando entra um poder novo, entra um golpe novo, tem aquela novidade, você acha legal, mas nunca é tão empolgante assim. Goldbusters é a primeira série Sentai que a luta do robô me empolga. Sim. Porque a escala é imensa, tipo, eles estão filmando com uma escala maior, eles estão... livre também. Ao invés de ser simplesmente os atores na maquete, filmados assim de frente, assim, eles estão arrumando ângulos assim de baixo, estilos de filmagem, estão inserindo cenas de cidade de verdade, estão fazendo truques, umas trucagens de câmera que aumenta a escala da briga. Então você tem uma sensação de que, de que tem dois seres gigantes ali brigando, né? E que aquilo tá ameaçando a estrutura da cidade. Tem gente correndo. Sim, né? A diferença é que de fato é uma luta, né? Não é só eles trocando golpes especiais, como normalmente a luta. É uma luta acontecendo ali. Eles estão se movimentando e eles estão de fato lutando. O golpe especial, ele nem tem uma animação tão escalafobética e tudo mais. Sim, e também eu gostei que a ação da luta, ela tá muito próxima de Gekiranger também, que o começo de Gekiranger com Gekitoja, a ação tava muito boa. O problema é que conforme foi passando a série com as novas montagens e gatais, diminuiu um pouquinho isso aí. Tem gente que tá temendo que isso venha acontecer agora quando apareceu o Gobuster Ace, a fusão dos três, mas eu acho que não, do jeito que eles estão se empenhando com a luta de Mecha, acho que vão melhorar, vai melhorar ainda mais as lutas e a escala talvez fique melhor ainda. Outra coisa eu acho legal também, porque isso gera uma certa imprevisibilidade no episódio, porque bem ou mal, Sentai, você sempre sabe como vai terminar, né? Por mais que você não saiba exatamente como a história vai rolar, em última análise, o bicho vai crescer, você sabe qual golpe que vai derrotar ele, você sabe que isso vai acontecer. Em Goldbusters, rola uma certa imprevisibilidade, você não sabe exatamente como vai desenrolar aquilo, né? Sim. E até agora, pelo menos, não sei se isso vai, vocês vão conseguir manter isso por 50 episódios, mas até agora... Olha, se tratando da Kobayashi, eu tô esperando muita mudança de paradigma, quase que de tempos em tempos, assim. Ela é conhecida por geralmente ela sempre colocar elementos novos. Ela dá uma risada na série durante a série, né? Sim, é como eu disse, ela redefiniu. Mas isso também não depende só dela. Tipo assim, quem garante que a Toei não tá investindo um zilhão de dólares agora e depois do episódio 10 o orçamento vai acabar completamente e vai voltar a ser um Sentai normal, sim, com uma luta de robô normal? Ninguém garante, entendeu? Que essa escala, em termos de produção de orçamento, vai se manter, ou se eles estão fazendo isso só agora no começo pra poder esquentar. Eu tô torcendo muito que se mantenha assim. Não, mas né? O padrão da Kobayashi basicamente é assim. Se tomar Shinkenger como base, eles dão uma certa liberdade pra ela e ela consegue encaixar os requisitos dos cartolas da Toei e ao mesmo tempo não deixar o nível da série cair. Isso é. Se for tomar Shinkenger como base, e eu tomaria Shinkenger como base, eu teria fé que o nível, até o orçamento pode diminuir, mas o nível dela não vai baixar. Uhum. Outra coisa quanto a isso que você falou das armas sumirem e aparecerem, coisa que eu achei legal, que no final do primeiro episódio você tem uma luta com um robô vermelho, lá tal, ele luta na cidade e tudo mais. Aí o episódio seguinte começa com o azul e a amarela limpando os destroços. Catando, eu achei o máximo isso, né? Limpando o efeito da luta anterior. Sim, gente, que todo legal. Mundo sabe que é melhor a melhor construção, o lugar mais avançado em técnicas de construção e obreiros são japoneses. Ainda mais assim, se em Gokaid realmente tudo se uniu num só, cara, Tóquio tá levando o caralho há 35 anos e tá lá, né? Eu não entendi o desespero. Eles estão um ano pra reconstruir o terremoto, gente. Por quê? Em Tóquio lá. Manda uns 20 pedreiros do Japão pra cá, pro Brasil. Todas as obras da Copa estão completas em menos de um mês. Enquanto rola uma luta lá de Kaiju lá quebrando tudo, o povo tá lá aqui reconstruindo. Sim. Trazer os monstros juntos. Então, uma coisa interessante que eu achei curioso, na verdade, que a Dri percebeu, e eu concordei até. É que não sei se percebeu, Liven, o Soma sabe porque ele chegou a comentar com ela no Twitter, mas a série traz vários elementinhos de Evangelion. Ah, com certeza, a coisa do robô, do hangar. Você tem o robô, o hangar... As crianças que estão ali... As crianças, você tem um elemento no meio da cidade que os vilões querem... Porque eles têm que proteger. Mas pelo menos não é emo. Você tem a questão do tempo, que todo episódio você tem um contador, né? Agora, esse negócio do tempo, né? Eu achei interessante nos dois primeiros episódios, porque enquanto, né, o monstro tá se materializando aqui no nosso mundo, tem um contador e a série acontece em tempo real, né? Junto com aquele contador. Uhum. Mas isso quebrou, né, no terceiro episódio. Que. Eu sabia que, assim, quando começou e tava dando 31 minutos pro monstro chegar, eu já pensei, bom, o que vai acontecer agora, né? 31 minutos não vai ter esse tempo todo de série. E eles simplesmente quebraram, deu um pulo e acabou, e tá chegando. Então, eu fiquei um pouquinho triste, assim, eu queria que continuasse essa parada do tempo real, assim. Mas né? As ações ainda são em tempo real. O relógio, em momento nenhum, para de contar como um relógio real, né? Não, mas deu um pulo. Ele deu um pulo, o relógio deu um pulo. Tem uma hora que, quando você olha, o relógio tá chegando já. Então, mas ele deu um pulo porque aconteceu coisas fora da cena que, né, eles foram, enfim, eles foram fazer alguma coisa que a série não mostrou e por isso que o relógio deu um pulo. Eu sei, mas eu queria que continuasse essa coisa meio 24 horas, né, de realmente ficar em tempo real. Pra quem não assistiu, fica um relógio no canto da tela mesmo, no fundinho da tela ali, contando o tempo pro robô chegar, se materializar, sei lá, da puta que pariu, pro meio da cidade. Agora, o que que o Red Buster faz com aquela moto no primeiro episódio, porra, é muito foda. Aham. É muito foda. Foi a que coisa mais gente secreta que isso? Foi a melhor introdução, assim, de Ranger Vermelho de todas, assim, foi muito bom aquilo. E eu tava olha, vendo... Acho que eu tinha que ser, né? Porque a do Taqueiro também no Shinkenja foi... foi épica. Foi badass, mas, tipo, a do Red Buster foi mais, assim, porque rolou moto, rolou... E eu gosto de ação com moto, eu tô vendo o Kuga, recentemente. Bom, e moto, o Kuga faz... Então, o Kuga, que Kamen Rider devia usar uma moto, ele é um Kamen Rider, né? Ele devia usar muito a moto, ele tá usando cada vez menos a moto, né? Então, eu tava vendo o Kuga, e tem umas cenas de ação com a moto que são ótimas, né? Que ele mete a moto na cara do vilão, é super legal aquilo, tipo, eu queria muito que isso usasse mais, então, se não forem usar esse Kamen Rider, que usem em Goldbusters, não importa. Mas alguém tem que usar ação com moto, porque é muito foda. Pois é. Então acho que é isso, né? O Goldbuster tá aí, cheio de potencial, tudo diferente e tudo mais. Sim, vamos ver se ele vai conseguir manter isso até o fim. Sim, ready, go! Sim, a série recém começou, tem bastante coisa pra acontecer. E ainda vamos ter que falar de Akiba Rangers assim quando estrear, né? Akiba Rangers vai ter assunto. Não, toda vez que eu faço um vídeo de Akiba Rangers pro live, ele fica, ai meu Deus. Que porra é essa? Ah, não dá, né, cara? Fazer o quê, né? Tem no trailer, é quando no final de Gokaiger, a gente ficou sabendo que o Guy foi se despedir dos amigos. Agora a gente vai conhecer os amigos do Guy. A coisa que eu mais gostei no trailer é quando explode aquelas explosões de Sentai. Eles dão um pulo, né? Toma um susto! A Azula... Caralho, isso vai ser muita merda, cara. Gokaija! Shinkenja! Enfim. Como é que se pronuncia Jack? Como é que fala aquilo? Jaca. Jaca? Isso. Jaca? Assim mesmo? Sim, Jaca. Eu não conseguiria acompanhar isso só pelo nome, eu não conseguiria falar isso certo. A gente resolveu fazer essa parte dos... A separar esse bloco agora pra poder focar mais nos personagens. A gente falou um monte de coisa, foi tudo bem confuso. Inclusive, esse primeiro bloco foi mais confuso do que eu tava esperando. Eu não achei confuso, achei muito legal. Não, foi legal, mas assim, é porque eu sou meio... Como é que é o nome daquela? É Mônica. Então eu queria tudo bonitinho, mas não deu. Então a minha pautinha eu joguei no lixo, no meio do negócio, a gente começou a falar um monte de coisa. Mas foi legal, funcionou. Mas aí agora a gente foca mais nos personagens, entendeu? Agora a gente pode fazer coisa com mais toque. Isso, por quê? No primeiro bloco a gente falou muito da homenagem, do Tokusatsu e... Enfim. Mas Gokai já tem um valor que vai além disso. E a maior prova disso tudo é a Dri, que nunca se importou muito com Tokusatsu. Enfim, ela tem um ou dois que ela assistiu quando era mais nova, que ela assistia e tal. Mas nunca foi uma grande fã. Tem um, né? Para qual que você gostava? Era Flashman? Patrine. Tinha um que você gostava? Ah, é, porque ele assistiu... Oi. Quando era bebê, eu assistia Black Kamen Rider, era mais perto disso. Aí depois, sei lá, já tava com 17, 18 anos. Kamen Rider Black! De Change. RX. E deixa a menina falar. Jiraiya. Eu acho que tinha um especial que você gostava. Eu gosto de Jiraiya. Ninja Jiraiya. Trilha sonora. Um herói pra defender. Deixa a menina falar. Ele busca força dentro do seu coração. Ele é a força pra nos defender. Tá. Acreditamos numa nova era. Fundo. Onde o poder do amor vai sempre... Tá. Tô esperando vocês pararem. Pararam? Obrigado. Ele é a força. E lutar pela vida. Pronto. Chega. Não dá pra parar, né? Quando a gente começa em festa... Eu lembro que você comentou que você gostava. Em festinha de karaokê, isso é um inferno, né? Começa a cantar essas músicas e não para. Então, eu consegui assistir os dois e tal, e... Teve um outro que eu vi, não teve? Você viu Flashman comigo aqui. Eu vi outro, sem ser Change My Flash. Tinha só Gogo 5, né? Power Ranger não, nunca gostei. Mas o Flashman eu acho interessante. Ele é muito triste, né? Isso é legal. E ele tem várias coisinhas bacanas na trama e tal, em volta da depressão. O que é interessante, mas não vai muito além, né? Aliás, eu não comentei, mas eu comecei... Eu não sei se eu comentei, enfim. Eu comecei a assistir Flashman com o Cristiano e... Pelo menos os primeiros episódios, eles têm uma estrutura narrativa muito de criança. Parece uma criança que escreveu aquilo. Ele vai correndo com tudo, sabe? Ele é muito corridinho. É muito... Vamos nos livrar logo disso daqui e mostrar a batalha. Explosão, ué! Ah, mas o... Não, mas a estrutura narrativa geral desses Super Sentai mais antigos são assim mesmo. Tipo, todo o desenvolvimento dos personagens é feito de forma bem até mais sutil, porque você descobre que conhece eles depois que você já viu 20 episódios. Uhum. De repente você... Opa, eu acho que eu conheço esse cara, entendeu? Porque é tipo um quebra-cabeçazinho. Você tem um detalhezinho em cada episódio que eles estão conversando aqui e ali. E você vai montando. No final dos 50 capítulos, você sabe quem eles são. E você gosta deles. Mas não é tão... Eles não perdem tanto tempo com isso, assim, né? É mais a coisa da luta e mais a coisa do espetáculo mesmo. Tanto que na maioria dos Sentais antigos, se você assiste episódio solto, você não se apega. É verdade. Assistir um Sentai antigo, um episódio, dois episódios, se apegar. Na coisa de Flashman, é assim, isso quando você sabe quem é quem olhando pra cara, porque Flashman, pelo menos, em alguns Sentais, quando eles não são da Terra e tal, você tem Jill Ranger assim e tal, você tem, eles usam roupas específicas quando estão destransformados, né? É um uniformezinho que eles têm também na forma humana deles, e aí você sabe quem é quem porque tem todo um visual. Agora, quando é esses Sentais em que são todos da Terra e estão vestindo roupas normais, e naquela época não tinha essa coisa de Seikemen nem nada, então, tipo assim, eles são todos idênticos, você não sabe quem é quem. Não, e eles ainda eram de alguma força-tarefa especial, aí todos usavam uniforme. É, não, tipo, eu tô vendo o Die Ranger agora, né? Então, tipo, demora pra você pegar o quem é quem ali, né? No começo é todo mundo muito igual. Os diálogos são totalmente assim, o que um fala, o outro poderia estar dizendo, porque depois que... personalidade nula, né? É, não, depois que isso vai assentando, você vai percebendo a inclinação que cada um tem e tal, e você vai pegando o clima. Então, sem querer dar uma de Madoka revolucionou o gênero e mudou tudo e trouxe um monte de coisa nova que nunca existiu, Eu não tenho certeza se isso já vinha gradualmente acontecendo, imagino que sim. Vinha sim, Shinkenger é bem assim. Pois é, mas eu não sei se o que Gokaiger faz é inédito de alguma forma ou se isso já foi feito igual em outra série. Isso eu acho que não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Gokaiger tem personagens muito caricato e característicos. Você no primeiro episódio bate o olho em cada um deles, você sabe, é o oposto disso que vocês estão falando. Você sabe exatamente qual é a de cada um e não precisa de maiores introduções, sabe? De cara você já sabe qual é a personalidade de cada personagem. Jetman tinha criado, que, se não me engano, mais ou menos Jetman e depois, eles começam a colocar um personagem muito bem criado no meio de cada Sentai. Jetman, por acaso, é o Ikari Gai. Não, pera, o nome dele não é Ikari Gai. É Gai. Mas é Gaia. O Jetman já tinha feito isso com o Black Condor. E eu acho que foi vindo depois também eles colocarem um muito trabalhado no meio dos outros. Mas Shinkenger pra cá parece que todos são bem trabalhados, pelo menos em algum nível. É, eu lembro que eu assisti na época que tava saindo o primeiro episódio de Bokanger. E Bokanger é um ótimo nome. Gosseiger também. Eu prefiro Gosei. É, eu já falei isso. Não, não, Die Ranger é melhor, porque o nome completo é Gosei Sentai Die Ranger. Sério? Sério? Gosei Sentai Die Ranger, por isso que não passou aqui. Muito, muito bom, muito bom. É tipo o Jacinta Pinta aqui no Rega. É quase igual. Do que eu tava falando mesmo? Enfim, o Bokanger. E no Bokanger, todos os personagens são, pelo menos no primeiro episódio, você não de cara não tem isso. São personagens realmente muito nulos, que imagino que lá pra frente eles vão lentamente se desenvolvendo como nos centais mais antigos. Então eu acho que assim, se é um trope, se é algo do gênero, é algo bem recente, é algo de 4 ou 5 anos pra cá. Eu acho que não era tão marcado assim, mas eu acho que é uma tendência de tudo, na verdade, né? Você tem cada vez menos personagem nulo, porque personagem nulo não vende brinquedo, né? Então eles estão percebendo que só mudar a cor do neguinho não é suficiente pra eu comprar da cor do fulano. Mesmo porque quer vender o brinquedo dele sem a roupinha, né? Então, por aí vai. Aliás, vê agora, com relação aos personagens em si, se já faziam isso antes e tal, né? Dá pra discutir agora. Com relação à personalidade que eles transparecem no estilo de luta deles quando eles estão transformados, eu acho que isso sim é uma coisa bem de Gokaiger, assim, porque todos os que eu vi, quando eles vestem a roupa, eles meio que todo mundo luta meio que igual, assim. Então. Cada série tem seu estilo, né? A série completa. Se a temática da série é artes marciais chinesas, eles vão lutar daquele jeito. É, etc. Cada um pode até ter um estilo dentro da arte marcial chinesa. Mas a diferença de Gokaiger é que o estilo deles não é baseado no estilo de luta, não é baseado na técnica de luta, mas sim na personalidade mesmo. Eles vão agir na luta de uma forma que vai deixar claro ali quem é quem e qual é a personalidade de cada um deles. Isso. E eu não sei se eu comentei no outro bloco, mas isso, eu achei uma jogada, no primeiro episódio eu já percebi isso, achei uma jogada muito inteligente, porque é uma série que você vai ter personagens se transformando em outros sentais, e você vai ter, inclusive, personagens se transformando em outros sentais que não são a cor deles. Você vai ter todo mundo amarelo, todo mundo vermelho, às vezes a rosa vai ficar branca e tal, e uma forma de você identificar, bater o olho e saber quem que tá ali lutando, é pela forma como ele tá se mexendo. Embora, uma coisa que eu reparei assistindo Gokaiger, é que eles tentaram se manter fiel ao estilo de luta do Sentai que eles estavam emulando. Ao mesmo enquanto eles também traziam essa coisa da personalidade, sim. Não, assim, eles. Assim, isso era mais nos episódios de tributo mesmo, que aí eles faziam o roll call daquela equipe, faziam as poses, não sei o que, não sei o que lá. Mas no geral, quando eles estavam só lutando mesmo e iam se transformando, eles continuavam sendo eles, assim, eles usavam as armas e as técnicas que aquele Sentai traz pra batalha. Né? Mas você sabe ali dentro quem tá ali dentro, você sabe. Né? Você sabe, na verdade, né? Mesmo quando é de homenagem, você consegue perceber. Eu sempre comentei que um grande valor do Tokusatsu é a coreografia. Muita gente que despreza o gênero, eu acho que não tem como você olhar pro Tokusatsu e não ver que enfim, todos eles são extremamente bem coreografados. Você pega um Kamen Rider e bota do lado um Sentai e você vê umas diferenças em várias sutilezas na coreografia. Não, os caras ali dentro são profissionais disso, né? São profissionais. São agências que vivem pra isso, então. E enfim, a Gokaiger é ainda mais excepcional, né? Nesse quesito. É, muito bem feito. Inclusive, uma coisa que eu acho que ficou muito bonitinha é a interação deles. Porque a interação de um com o outro durante a série funciona muito bem. tem os parzinhos, os triozinhos que funcionam melhor, mas isso reflete na luta também. A luta deles se encaixa melhor com um ou com outro, eles funcionam de um jeito específico quando estão lutando junto com fulano ou junto com cicrano. É, e essa ideia, a relação entre eles também é exposta na luta, já que eles dividem as mesmas armas, né? Exato, exato. Toda a dinâmica interna de grupo deles fica bem clara ali. E é toda amarrada com a lógica da explicação de como cada um encontrou o Marvelous, né? Quando o Marvelous vai contando as histórias da sua tripulação, você vê que toda a personalidade deles já estava amarrada desde o princípio. Sim, eu acho interessante por ter essa dinâmica de grupo que séries como Community tem, e até, eu acho que a coisa mais próxima no Japão que a gente pode colocar de Gokaiger é o One Piece, que é você ter um grupo fechado de personagens, aquele grupo ali que vai ter, sei lá, 6 personagens, 7, 8 personagens, e a série se dedica a mostrar, e são personagens muito diferentes, né, muito marcantes, e a série se dedica a mostrar a relação entre esses personagens, mesmo eles sendo tão diferentes. E aí você vê, sei lá, personagens como o Dom e a Rin se dando muito bem, e o Dom e a Luca com um tipo diferente de relação, sabe? É, claro que rola isso não é tão visível em outros casos, tipo Dom e Joe, você não consegue traçar ali um relacionamento entre os dois, mas o máximo que a série pode fazer, ela faz, e você pega esses personagens muito variados e você cria relacionamentos muito ricos por serem personagens muito variados. É interessante que exatamente por essa dinâmica de personagens diferentes trabalhando muito bem, que a entrada do Gokai Silver não foi traumática, né? Ela foi bem orquestrada e foi muito legal o jeito que eles fizeram. Gokai Silver que é um personagem... O Gai, ele é um personagem meio deslocado, sempre, né? Então, na verdade, é um personagem que tinha tudo pra eu odiar, assim, mas eu não odeio ele, isso é estranho. Não é meu favorito, mas eu não odeio ele. Eu não acho que ele quebra o equilíbrio, eu não acho que ele tá ali de intruso. Ele consegue se encaixar na família ali e fica normal, fica orgânico ali com o resto do pessoal. Mas mesmo assim, eu não gosto do fato de eu não odiá-lo. Não, eu tenho a impressão que ele sempre fica um pouco de lado, na verdade, porque... É a função do sexto ranger, ficar de lado. Pois é, sim, é a função do sexto ranger, mas ele é um sexto ranger frequente e tá lá todo episódio, né? Ele é o primeiro sexto ranger que eu acho que de fato tá ali do lado dele direto, né? Tá amiguinho dele. Não é que ele tá lá todo episódio fazendo uma ponta todo episódio, não, ele tá lá todo episódio convivendo com eles todo episódio, a todo momento. É, tipo... E o Guy, ele traz uma coisa que Gokaiger até então não tinha. Ele traz o ponto de vista do lado humano, porque ele é um tokufan que tá lá apresentando, e o papel principal... Tokufan é um termo que, gente... Eu sou tokufan de Gosei Sentai da Irene. Então, Gai é o companion. Continua, E ele, eu acho interessante que ele tá lá, e a partir do momento que ele entra em diante, ele começa todo episódio a soltar alguma curiosidade sobre os Tokusatsu antigos. Que nem quando ele fala que o robô dos Liven foi o primeiro robô formado por outros robôs. Sim, ele é um personagem de identificação e também. Não, inclusive. Que não conhece as séries antigas. E ele é um personagem totalmente metalinguístico ali dentro, porque ele conhece coisas das equipes que, teoricamente, não eram pra ser de conhecimento público, nem que ele fosse muito fã, ele saberia daquilo, né? Tipo, ele sabe a identidade de todo mundo, ele sabe tudo de tudo, né? Dá a impressão que ele de fato assistiu as séries. Ele trabalha na Toei, na verdade. Não, mas isso não poderia ter acontecido, afinal de contas, aquilo não passou na televisão. Mas ele sabe assim mesmo, isso não é questionado, porque, enfim, né? A lógica interna funciona. E é por isso mesmo, justamente por ele ser essa figura meio... metalinguística, meio maluca ali dentro, né? Que tem essa teoria de que ele não estaria vivo, né? Assim. Eu tenho loucura por essa teoria, eu sou apaixonado, eu torci do começo ao fim e nem rolou. Você viu ela em mais algum lugar, Live? Eu vi no alguns sites da internet, tal, comentando, o povo comentando sobre isso. Você me falou isso a primeira vez, né? Quem cantou a pedra foi o Rodrigo, amigo do... O Mônio. É, mas aí... O Mônio tá por aí, né? Inclusive, quem escuta muito podcast, talvez conheça ele. Qual o podcast dele? O de Homem-Aranha. Ninguém sabe o nome do podcast dele. É um podcast de Homem-Aranha. Eu acho que eu... Ele tem todo um podcast sobre Homem-Aranha? Todo um podcast sobre Homem-Aranha, cara. Legal. Qual o nome? Acho que é Weepcast. Weep? Como é que se escreve isso? Chorar? Weep? Tweep. Tweep, como é que escreve? É que nem Tweep. T-H-W-I-P. Ah, Twip é o negocinho, é o barulho da teia dele, pô. Ah, sim, ok. É, e enfim, ele que falou pra gente, né, essa teoria de que o Guy estaria morto. Ah, é do site Aracnofan, tá? Ele, o Guy ganha o poder dele... Ele tem uma visão desses sextos Rangers que morreram, né? Três deles, sei lá, que são sextos Rangers que morreram. O famoso verde, né? Se não me engano. O que a gente conhece de Power Rangers, né? Que é de Ranger. O Guy, do Jetman e mais algum, que eu não sei, lembro quem era. E aí entrega pra ele. Então a primeira dica é essa. O fato dele saber tudo de todo mundo também é uma dica. E também o fato de que naquele episódio em que eles encontram com o espírito do... Do outro guy, ele é um que não consegue enxergar o espírito do outro, né? Sim, e isso não é explicado até hoje. Acabou a série, primeiro, a gente explica. E no primeiro episódio do guy, ele salva uma garotinha de um acidente, né? E a teoria é que ele teria morrido ali naquele acidente. É o que eu ia falar, né? Ele tem a história do Quabra, de Rock Show. É, sim, sim. É o próprio Quabra. Então, tava tudo prontinho pra eles fazerem, né? Mas não aconteceu. Eu acho que talvez eles acharam que ia ficar um pouco sinistro demais, né? De repente. Será? Sei lá, o cara é um fantasma. Não, assim, será que a ideia surgiu? Será que eles chegaram a botar esses elementos ali pra talvez explorar isso? Ou foi só coincidência? Olha, não sei, não me arrisco a opinar. Foi pra talvez. Eu acho coisa demais pra ser coincidência. É, coisa demais pra ser coincidência, mas eu acho que no final eles pararam. Não, pera, a gente já tá fazendo um final feliz, não vamos estragar agora. Não, o que me intriga mesmo é ele não ter visto a alma do outro, do Guy, do Jetman, né? Por que que ele não viu? Uhum. Por que que isso não, sabe, não foi explicado. Fantasma, a gente já teria percebido. Podemos chamar o Guy do Jetman de Black Condor pra evitar confusão. Guy com Guy, né? Eu prefiro o Guy do Jetman. Guy do Jetman é bom. Parece que o Jetman arrumou o marido. Aliás... Aliás, o episódio é tão maravilhoso dos Jetman que eu fui obrigado. Que eu fui obrigado a baixar a série Jetman inteira e assistir. Cara, é muito bom. Eu não vi o Jetman, eu só acompanhei por tabela. Mas eu recomendo, viu? É bem, é o bem emocionante. Rola os triângulos amorosos, umas porradas, os tiroteios. O Book me parece interessante porque é uma equipe formada de um pessoal muito randômico. É um fazendeiro, é colegial, é o Bebum. E um capitão, da aeronave da Força Tarefa. Pois é. O interessante de Liveman, que a gente tava comentando aquele dia, na outra gravação, ninguém comentou, é que foi o primeiro Sentai que começa com três integrantes. É verdade. Pois e os outros dois só entram depois. Que é o que tá agora com o Gabuster, né? Mas então, como sempre, GKS começando pelo último personagem. A tripulação, a gente tem o Marvelous, né? Não, o primeiro de todos é o Marvelous, que como a gente falou no começo, ele se junta com o Aka Red e eles dois vão juntos. São eles dois e o Basco. Acho que tinha mais piratas também, né? Só que não aparecem, né? Mostra ninguém, só os três. É, mas eles faziam essa tripulação de piratas espaciais, eles iam resgatando as Ranger Keys pelo universo, até que o Basco, ele resolve passar pro lado do Zangyak, que trai a tripulação. Então rola uma batalha e o único sobrevivente que sai correndo, né, com o baú, com as Ranger Keys e o navio, o Gokai Galleon, é o Marvelous. E aí ele começa a viajar sozinho, por conta própria, e nas viagens dele ele vai resgatando esses outros sobreviventes de mundos destruídos pelo Zangyak, que vão acabar formando os Gokaijus depois. Devo dizer que o Marvelous, que é um dos vermelhos, né, do Sentai mais filhos da puta que eu já conheci na vida, eu achei muito legal, porque ele começa a batalha pela defesa da Terra, não por isso, mas ele diz, por causa do arroz com curry, né? Pois é, ele fica puto com o Zangyak por conta do arroz com curry. Mas o... Eu sinceramente acho o Joe e o Marvelous os personagens mais apagadinhos. O Marvelous, ele é muito importante porque ele é a grande cola, né? Ele é o... Eu não acho ele apagado, ele é um personagem interessante, só que ele é o personagem que tem menos backstory de todos eles. Sim. Porque ele meio que é o líder, né? Então eu acho que talvez ele precise ter, não sei. É, pra mim ele tá ali como uma cola, né? Ele tá ali pra justificar aquele grupo tá junto. É porque ele já tem um monte de funções, né? Ele é o líder, ele é o vermelho, seu vermelho já carrega um monte de outras coisas com ele. Ele tem aquela cara esquisitíssima dele que ocupa um tempo de tela. Não, a coisa que mais chamou a atenção quando saiu o primeiro abertura de Gokaiger, vai ser Gokaiger, ele tava com aquela careta que ele faz na abertura, que eu acho, pra pegar a Ranger aqui que tá lá na frente. Mas o Marvelous, apesar de ele ter menos backstory, ele tem uma personalidade fudidíssima. Ele tem muita personalidade. Ele Ele tem, mas eu ainda acho que ele fica um pouco apagado pelos outros personagens. Só perde pro Joe, né? Que, enfim. Mas... É... Assim, ele é um líder, né? Com L maiúsculo. Ele tá ali, ele é o provedor, ele cuida de todo mundo, ele se importa com a equipe dele. Sim, a backstory dele e o Basco, que acho que a parte mais interessante é a backstory dele com o Basco. E como pra mim isso é toda a história, é todo o papel de vilão que tem na série, sabe? Porque como a gente comentou, o Zangyak são vilões muito pouco carismáticos, e o Basco ele supre toda essa falta de carisma do Zangyak. E a parte mais interessante do Marvelous pra mim é o Basco, é a relação que os dois têm e toda, enfim, toda coisa envolvendo os dois. É meio Naruto e Sasuke. É meio Naruto e Sasuke, mas o Basco faz mais sentido do que o Sasuke. O Basco ele tem motivos que lá no final a gente entende que são ainda reais e não só já que eu tava querendo... Não, e o Basco, não, e o Basco é filho da puta mesmo, né? O não, mas nada que o Basco é mais... tem um macaco, gente, problema com o Sasuke. Não é uma vantagem do Basco. É, a Sally é a minha personagem... favorita, uma das favoritas. É, o Basco é filho da puta, mas não é, né? No fim das contas. Ele é filho da puta. Como que não sei, cara, não sei. Não sei se ele é filho da puta, não. Não, eu mandei muita opinião nele. Ele embarca numa área cinza ali no finalzinho, você acha que talvez não, mas no final ele confirma. Não, sou filho da puta, sim. Não, pra mim ele não confirmou, cara. Não, ele não confirmou. Eu não vou dizer que ele é gente boa, que é uma pessoa querida. Que é uma pessoa equilibrada e sã. É, não. Definitivamente assim, ele não é. É, eu não convidarei ele pro meu aniversário, mas... Mas a questão do Basco é que ele tá num ponto ali que ele já tá. Tipo, ele tá preparado pra traição de todo mundo. Ele vai matar qualquer um que tá aí, ele ponto. Sim, então, eu entendo os pontos dele, eu entendo que não tem como confiar na Kared com aquela roupa ridícula que ele veste. Ninguém que tem um 35 no peito pode ser confiável. E se no ponto de vista. Se no ponto de vista dele, até o Marvelous traiu ele, né? Pois é. É um menino muito complexado, tadinho. É, complicado. Mas enfim, o muito bonito também. É, muito bonito mesmo. Complicado. Tem que concordar que. Tem o Basco? Não, se tem alguém bonito na série, é o Basco. É, o Basco é bem bonito mesmo. Alguém bonito na série é a. É a Luca, sim. É a Luca. Mas se tem um homem bonito na série, é o Basco. Incluindo os Sentais Antigos. Incluindo qualquer coisa. Incluindo o cachorro. Não, o Alata de Gossage, ele é muito bonito. O Alata é. Eu tenho gostado. Ele é muito bonitinho, gente, ué? Não, gente, eu gosto dos meus olhos maiores de idade. Eu gostei muito da data vestida de mulher no Sotskilili. Ele é muito bonitinho, assim. Mas eu tentando ser normal aqui, vem o Darko com as manias dele, absurdo. Tentando ser normal. O que eu ia comentar é que, tipo assim, eu tô assistindo Ghost Rider, né? O Alata surpreende muito a evolução do personagem. Quando vai chegando lá pelo 15º, 16º episódio, ele é outro personagem. Olha, eu não sei nada da personalidade dele, porque eu só vi Ghost Rider no movie, no Versus lá dos dois. Mas eu confesso que, por causa do Alata, eu resolvi ver Ghost Rider. Então eu vou começar qualquer um dia desse aí. É. Gostei muito. Enfim, o Marvelous acaba sendo como cola e como motivo para aquele pessoal muito diferente estar junto. E enfim, toda a motivação, todo o plot da série, tudo gira em torno dele. Só da Sandy Keys, dos Piratas Vermelhos. Eu gosto da relação dele com as coisas. Tipo, com a nave, com o papagaio... Com as chaves. Sim, sim. É como eu falei, com todas as coisas muito plot related, é sobre ele, não é sobre os outros personagens. Não, mas eu gosto da relação dele mesmo, assim, como ele é possessivo com as coisas, ele odeia tudo, mas ainda assim, ele não deixa sair de perto dele. A relação dele com a tripulação, com a nave. Então, e é parecida, na verdade, né, a relação dele com as pessoas. Eu posso até estar te odiando, mas você não vai sair daqui, sabe? Com as coisas é igual. O papagaio, a Luca, tudo mundo. O que eu ia comentar é que, já que falamos tanto do Basco, a gente não pode deixar de lembrar que o Free Joker foi realmente um Joker no final, né? Foi o Coringa. Peraí, calma. Eu tô muito confuso pra entender do que você tá falando. Eu também tô. Calma, já entendi. É porque o Cristiano é aquela pessoa que sabe o nome de nave. O Joker é o nome da nave do Basco. Como é que eu ia saber disso? Pelo amor de Deus. No último episódio. Entendi. É, cara. Cara, você não é normal. A gente vai ficar decifrando o código cristiano. Desculpa. desculpa, desculpa. Vamos aproveitar esse momento de descontração e crise passada. Então, é, além do Marvelous, é, tem o... Vamos falar das meninas agora. Fala do Joe, que ele fala no Marvelous, tem que falar no namoradinho, né? É. Fala então, mano. O Joe é o único que não vem. O Joe é o único que não vem de um tecnicamente de um mundo destruído. Na verdade, ele era. Ele fazia parte do Zangyak, né? E ele vai pro lado dos mocinhos, assim. Ele é o cara da redenção. Ele é azul. Ele é muito azul, né? É. Ele. Todo sério, todo. Várias roupas azul e tal. Ele tem um cabelo muito comprido, muito bonito, que é um aplique. Tem uma queda é um aplique. De jogadores de futebol. Não, não. Na verdade, esses são todos eles. Todos os caras dessa série tiveram algum episódio que envolvia eles e um garoto, menor de idade. Não, mas eu tô falando do garotinho de futebol que rala o joelho. E ele fica olhando e falando, é Marvelous igual. Olha essa criança, é ciclista. É ciclista. Verdade. Olha essa criancinha, igualzinha meu namorado. Estranho. E acabou aí o personagem. O Joe é o personagem que menos me cativa. Não, não é, presta atenção. Ele também não me cativa muito, mas ele tem uma história, pô. Ele fazia. Na verdade, a trama dele envolve a revolta que ele tem com o Império por ter transformado o companheiro dele, o amigo dele lá, num ciborgue, numa máquina e tal. Então ele passa a série tentando. É o Barry Zorg, né? Um dos vilões principais. E ele passa a série tentando um jeito de reverter esse processo e trazer de volta, né? Mas o Joe, ele tem um backstory e tal, e etc. Mas. E ele é o primeiro, e ele é o primeiro que se junta com o Marvelous, não é? É o primeiro. Isso. Você fala passa a série, mas eu acho que o maior problema do Joe é esse. Ele tem um backstory e tudo mais, mas isso é resolvido muito rápido. Em 20 episódios, todo o backstory dele tá resolvido, e aí você tem um cara que fica lá fazendo flexão. Mas é distribuído, pô. O problema é que. É, enfim, ele só vai resolver isso no final da série, pô. Mais ou menos. 20 episódios antes. Não. Eu acho que o backstory mesmo, o principal, o core do backstory dele é o que é desenvolvido primeiro e acaba sendo desenvolvido rápido demais. E aí é um personagem que você acaba deixando de lado quando os outros vão sendo desenvolvidos num ritmo mais lento. E ainda que ele é o mais calado. É, então, tipo assim, eu acho que... Todos os fatores. Eu acho que é meio que inevitável, porque além dele não ter uma backstory muito detalhada, né, ele é um personagem que ele é o sério da parada. Então, naturalmente, ele vai meio que ficar mais apagado, assim, mas... Não, mas assim, ele é importante ali, né, ele dá esse tom que também é importante, que é mais sério. Eu lembro de simpatizar bastante com o Joe no início. Depois ele simplesmente desapareceu da série pra mim. O Joe é muito marcante. O modo como ele leva a sério o seu estilo de luta de espadas. É, então, na verdade, o legal dele é porque a gente percebe a personalidade, os traços da personalidade dele de forma meio sutil, né? Ele que atua mais sutilmente de todos eles. Sim. E o Joe é interessante quando começa a desenvolver o backstory dele, que você fica sabendo o porquê que ele desertou do Zangyak, que eles explicam muito sutilmente, mas explicam. E eu não acho que foi desenvolvido lentamente, porque levou... Não, rapidamente, por isso. Mas eles mataram muito rápido o plot dele. Então, eu não acho que foi rápido, porque o Joe se fala do plot dele desde a primeira aparição do Barry Zorg lá atrás. Exatamente, começaram a desenvolver o plot dele muito cedo e logo o plot dele acabou mais cedo do que todos os outros. O plot dele foi resolvido quando você nem sabia direito qual era da Rin. É, isso é. Eu acho que o principal erro na construção, e eu acho que um dos poucos erros de Gokai nesse sentido, foi ter corrido demais com o Joe. Não ter deixado um pouco mais pra depois algumas questões dele. Não, mas uma questão que você vê aí, que é a questão do carisma. A Rin chama muita atenção. O Joe, ele é apagado porque ele é quieto, porque ele é sério. Então, o plot do Joe... Piorou, aí você vai lá e mata o plot dele correndo. Mas o plot do Joe foi desenvolvido e finalizado em... Consigo pensar em pelo menos 4 episódios que trabalharam ele. O da Rin foi 3, foi 2. Sim, mas foi muito rápido. E aí você passa metade da série com um personagem que não te cativa mais porque você esqueceu que ele existe. Você tá muito ocupado com os outros. Mas enfim... Você tá sendo um pouco extremista, mas é quase isso. É, né? Eu tô sendo um kind extremista sim, mas eu ainda acho que se ele fosse, o plot dele fosse um pouco mais diluído ao longo da série, as pessoas prestariam mais atenção nele. Eu acho que ele é um personagem que ele complementa o grupo, ele é importante ali, ele não é tão... Ele não fala tão alto quanto os outros, ele não gesticula tanto quanto os outros, mas ele é legal, ele é sutil, e é bom ter alguém da equipe que seja assim, entendeu? É, sim, sim. Bem, as meninas, a Rin ou Luca? Escolhe aí, Five. Bom, vamos falar da chata primeiro, né? Da Rin. Sim. Tadinha, não. É assim, ela é chatinha, mas ela dá pra entender, né? Ela é chatinha, mas ela é gente fina, né? É. Eu convidaria pro meu aniversário dela. Eu convidaria pra botar ela do lado do bolo lá, comendo bolinho, tomando chazinho. Ela é bem doce, porque ela é uma princesa, né? Ela vem de um mundo que ela era princesa desse mundo. É um mundo que é tipo uma Inglaterra vitoriana, assim, e tal. E... roupas de Lolita, porque é isso aqui. É, não, na verdade é porque ela é uma princesa desse mundo. Então ela usa a roupa que ela costumava usar e tal. Então ela é bem educada, tem, né, boas maneiras e tal. E bem tranquila. Mas você começa a valorizar um pouco mais essa atitude dela quando você descobre, né, as coisas que ela teve que passar, a forma horrível que os pais dela morreram na frente dela, torrados e tal. É bem terrível isso tudo. Assim, ela passou por muitas coisas. Aí você começa a olhar ela de forma diferente, né? Porque ela não é boba, na verdade, ela é muito corajosa, né? De manter a compostura depois de ter comido pão que já. Mais do que todos eles. Eu acho que ela perdeu muito mais. Ela perdeu. Ela é princesa do planeta, né? Ela perdeu tudo que ela tinha. Então. Ainda mais que ela foi criada a vida toda com objetivo e tal. E isso se perdeu totalmente, né? Ela não era uma pessoa comum, né? Eu acho que ela é muito interessante porque ela representa essa coisa que é muito japonesa barra inglesa, que é o grande ponto de conexão entre os dois países, que é... Noblesse oblige. É, culturalmente, que é você manter o que você é e o que você tem que fazer e a hora do chá, não importa o que tá acontecendo, né? Tão caindo todas as bombas, seu pai tá morrendo, o negócio tá todo fodido, mas nós vamos manter... A série de rituais que for necessária, nós vamos manter o respeito. Ela carrega a honra dela ali, né? É, e é incrível ela conseguir manter essa força mesmo depois do inferno todo que ela passou, né? Que é justamente porque ela foi criada pra isso. A criação dela, apesar de ter feito ela ter perdido tudo, ela manteve a última coisa que ela tinha. Que, mesmo que não possa ser chamada de dignidade, ainda é. Eu acho também que a Rin é a mais empática. Ela é sempre a que conhece melhor os tripulantes, a que chega a arriscar a própria vida confiando na personalidade deles, porque ela é a que conhece melhor todo mundo ali. É verdade. Sim. Que também é um papel diplomático, né? Sim. É um. É, eu gostaria de ter visto ela fazer isso mais com relação aos vilões. Verdade. Ela faz com outros centais, ela faz com todo mundo, mas acho que com os vilões ela poderia ter dado. Ou sei lá, com o macaco. Ah, mas com a Sally ela fez. Agora, com os vilões, é complicado, né? Os caras mataram o pai e a mãe dela e destruíram o planeta dela. Por esse lado, não precisava ser os grandes vilões. Podia ser... Monstrinho qualquer, né? Monstrinho qualquer, ou o Basco. Realmente é complicado, porque, na verdade, é como se, nesse momento, ela se permitisse deixar a compostura de lado, entendeu? Ela se esconde ali no colan rosa, e agora eu quebro tudo. Eu gosto muito dos episódios dela com o Dom, porque são os personagens mais fracos fisicamente, né? Então eles estão sempre nessa coisa de gambater e se esforçar, e a gente é bem inútil, mas a gente vai fazer o que a gente pode. É bonitinho. É, o legal é que, falando do Dom agora, é o que tem a postura de luta mais legal pra mim, porque como ele é um geek, é um nerd, é o cara que entra pra equipe e vai e acaba cuidando dessa parte dos equipamentos e etc. E obviamente ele não luta muito bem, né? Mas ele se esforça assim mesmo porque a equipe precisa dele, então ele desenvolve a forma dele atrapalhada de lutar, que é tão doida que dá certo, né? É, sim, parece que ele tá sempre acertando as coisas sem querer, né? E desviando sem querer. É, ele tem esse estilo de pegar as duas armas e sair atirando compulsivamente pra todos os lados, e ele acaba acertando todo mundo, porque... Também, né? Um mar de monstro em volta é meio difícil errar. Eu gosto muito dele, eu acho que ele é um... Ele podia ter não funcionado completamente, mas deu certo. Eu fiquei com medo que quando o Guy entrou, no primeiro momento, eu fiquei com medo que os dois personagens iam se mesclar ali, ia ficar esquisito, porque o Dom já era o atrapalhadinho, né? O tipo alívio cômico. Daí o que aconteceu? Quando o Guy entrou, o Dom ficou mais complexo, ficou mais sério, você começa a gostar mais dele, e o Guy é o chato, inútil, vai embora. Entendeu? E o Dom eu acho interessante, porque na série inteira você vê o Dom aprendendo a lutar. Você tem vários episódios do Dom aprendendo que os outros estão, que os outros treinam, aprendendo que os outros se esforçaram pra saber lutar. Você vê o Dom aprendendo isso e aprendendo a lutar ao longo da série. Eu acho que vai além do aprender a lutar, porque se você parar pra pensar, o Dom, ele é o que tem uma backstory menos dramática, ele foi o que menos sofreu ali. Então ele também aprende muito com a história de vida dos outros personagens, sabe? Ele também amadurece bastante por estar convivendo com aquelas pessoas que passaram por tanta coisa. Sim, exatamente. E o Guy? E o Guy, apesar de entrar como um alívio cômico e depois o Dom poder desenvolver esse plot dele, o Guy, ele já entrou sabendo lutar, né? Sabendo lutar bem demais até. Sim. Lutar e fazer pose. Pra fechar, faz pose muito bem também. E é um bom narrador, né? Ele, eu queria o Guy, sei lá, anunciando alguma coisa. É legal que ele dirija. A gente falou isso da primeira vez, que ele que manda, né? Vamos usar tal equipe? A gente falou isso, né? Sim, falamos. Já, eu queria muito, sei lá, o Guy animando o meu aniversário. Isso é muito legal. Boca e Shiruba! Fechando com chave de ouro, Luca. Luca, que gracinha. E é bom que ela já está. Já acabou a equipe, gente? Já acabou a equipe. Nossa, só Luca. Meu Deus. Não. Falta o tripulante extra, Mark Falcon. Mas eu acho que. Ah, ele é ótimo. É ótimo, fantástico. É o carro. O carro delinquente. É. A Luca. A Luca é perfeita, né? Eu queria muito apanhar da Luca. Mais uma pra lista. Não é? Por favor. Mulheres que eu queria que me batessem. Michelle Rodrigues, né? Já é a rainha de todas. Agora a Luca tá lá na fila. Pois é. Pode vir. Não, ela é uma graça. A personagem é uma graça. Ela tem... Ela tem uma coisa... Ela é bonita, que numa japonesa é muito raro, né? É, ela é muito bonita. Primeira vez que eu bati o olho nela, eu achei que ela fosse ocidental, inclusive. Acho legal que ela é cheinha, ela é gordinha e tal. Tem... É, então, ela... Tem coisa pra pegar ali, né? Ela é muito fofa. E a... Perdi o que eu ia falar. Ela parece a Faye Valentine, de Cowboy Bebop. Sim, historinha dela e tal, de estar tá fugindo e querer dinheiro e não sei o quê. Mas ela é que não... mais... Ela, assim, depois do Marvelous, né, é que mais tem essa coisa de ser pirata, né? Porque ela realmente faz força pra poder dizer que ela tá ali, que ela quer lucrar, que ela quer dinheiro e tal. Mas ela também tem um motivo nobre dela, que ela também sofreu. Ela, é, ela nobre é muito bonitinho. Mas... É, e ela perdeu a irmã dela. Então ela tem ela tem uma justificativa sofrida pra ser, pra tentar passar essa imagem de durona, mas depois ela tão manteiga quanto os outros, né? É, ela e a Rin foram as que mais fuderam, né? Mas, com relação à personalidade dela ser a mais próxima do Marvelous, quando o Marvelous encontrou ela, já era ladra, né? Ela tava roubando uma nave Zangyak também. Sim. Eu gosto da Luca, de uma coisa específica, que ela se dá bem em todas as duplas. Todos os personagens que foram colocados ao lado da Luca saíram episódios fantásticos. E daí que sai o ATP da série, né? É. Dom e Luca, melhor casal ever. Melhor casal. O episódio da troca de copos é maravilhoso. Nossa. Assim, aquele episódio foi... Amarei Gokadia pra sempre. Pra mim a série tem dois casais, né? Que é Dom... Basco e Marvel. Dom e Luca... Putz. Três casais. Tem Dom e Luca, tem Basque e Marvelous e Marvelous e Joe, né? E eu e a Sally. Você e a Sally? É, somos um casal. Eu sou apaixonado pela Sally, não? Olha, eu acho que você devia analisar isso daí. Por que você é apaixonado pela Sally? Porque ela é fácil de agradar, só você dá uma banana pra ela? É isso? Nossa, não, porque ela é... Porque ela é bonitinha, pô, ela é sexy. Você gosta daquela bundinha? Eu gosto, é bonitinho, pô. Ela é bonitinha. Ela é fiel. E assim, eu gosto que a Luca se dá bem com a Rin. É. E que elas são diferentes uma da outra. É muito legal pra você. Mim, pra mim isso é muito emocionante, assim. Você tem duas mulheres no Sentai que são diferentes. É, eu tinha visto antes. Eu achei comovente. Não, mas a amarela de Ghost Sage era meio durona também, não é? Não, então, é o que eu ia falar agora. Eu não vi Ghost Sage. Não, porque no filme... Não, que no filme, no 199 Heroes lá, no Versus deles, a Luca, eles não se dão bem, né? O vermelho daqui não se dá bem com o vermelho de lá, e assim por diante. Mas as duas amarelas se dão bem, porque as duas são meio duronas e tal. Então, as duas amarelas e as duas rosas. Porque é engraçado no Ghost Sager que, tirando os dois vermelhos, eles têm a mesma personalidade dos Gokaiger. É? O azul, ele é todo sério, ele é isolado. Tem uma história no Sentai pra isso. A rosa é toda kawaii, né? A amarela é durona, o negro é meio durão. É, o Snake e o verde não combina. Mas de resto, as personalidades deles, o azul com o azul, amarelo com amarelo e a rosa com a rosa, as personalidades deles batem. E a dos dois vermelhos não bate, porque Gosseiger é separado em tribos. Então as características são características de tribo, de quem é durão, quem é mais sereno, quem é mais inocentezinho. E o Alata é da tribo da Rosa, então ele tem a personalidade mais próxima com a da Rosa. Eu posso querer ver a Jean. Just saying. Bem, tem mais algum outro personagem que mereça atenção? Acho que não, né? Não, dos vilões, assim, dos vilões, o pouco que a gente conhece deles, né? O Barry Zorg é interessante. É, aquilo que Não, esse é o Osgear. O Osgear, como eu falei na primeira parte, né? Ele é interessante sim, mas eles não fazem. Não dão a história necessária pra ele ser bem desenvolvido, e quando começam a andar, tiram ele fora, né? É, o que a gente comentou, né? É. E toda vez que algum vilão do Zangyak vai ficando interessante, ele morre logo em seguida. É. Aconteceu com o Barry Zorg, aconteceu com o Damaras, aconteceu com o Osgear, aconteceu com todo mundo. Mesmo com o Imperador, esse morreu sem ficar interessante. É verdade. Não teve a mesma sorte. Mas eu acho que talvez se os vilões fossem... Como foi? Mas isso é uma coisa muito pessoal minha, né? Mas eu também já falei no começo. Se os vilões fossem... Pelo menos tivesse alguns vilões humanoides, né? Que fossem... Que não fossem totalmente monstros, totalmente fantasiados, né? Seria... Porque eu não gosto muito quando todos os vilões são fantasiados, né? Sim, Eu gosto de ver. Eu gosto que o cara tenha cara, olho, boca de gente. E isso é legal no GoBuster, né? Que a gente tá tendo bastante... É. O carinha lá que... Até os monstros, eles são humanos disfarçados, né? Antes disso, eu queria comentar do general que muda de lado de Gokaiger, que é o roxinho, que ele abre um spa nas montanhas do Japão. Ele casa com a mulher. Ah, tá. Ele era general? Ah, ele era cientista. Não, ele é um monstro que apareceu em dois episódios, um monstro recorrente. Então eu achei interessante ele, que, meu, ele tem toda a história dele ser expulso do Zangyak, e depois ele traz Zangyak e vai viver nas montanhas do Japão. Gente, eu não lembro disso não, velho. Que episódio foi esse? Você não lembra, cara? Não, velho. Era um personagem bem alívio cômico, meio zoado. Cara, ele aparece nos dois. Eu pulei esse episódio. E ele casa. E é legal. E é legal que todo mundo tem uma historinha. Menos o Imperador. Mas, tipo, no final, você não tem personagem que saiu de lá sem uma historinha. Todo mundo que entrou com participação especial teve um cuidado, sabe? Mesmo que ele tenha ficado disfarçado. Que ninguém tenha sabido até o final que ele era ele mesmo, ou mesmo que ele tivesse morto. Todos tiveram um cuidadinho, todo mundo foi bonitinho. E é uma coisa que não costuma ser vista em material nenhum. Não é nem que não é uma coisa de Sentai, mas é uma coisa que você não vê em lugar nenhum. Você ter uma série desse tamanho com cuidado com todo mundo, sabe? Que quem entrou na série saiu de lá com uma historinha, saiu de lá com... Ou algum diálogo, ou alguma coisa que tenha sido interessante, mesmo que tenha participado por um episódio só. Todo mundo teve vez. E que é o que quando alguém conversou com alguém, também teve um significado, assim. Sim. Bem, GoBuster, o que você tem pra falar de GoBuster? It's morphing time. Eu vi o primeiro episódio. Ah, é verdade. Eu até queria ter visto o Evangelho. Pois é. Eu vi até o quarto já. O terceiro foi muito interessante, o quarto também, mas o terceiro até agora. A batalha de mecha do terceiro, pra mim, foi a melhor até agora. Eu vou retificar aqui uma coisa que eu falei no bloco de GoBuster, que a gente comentou que fica o relógio na tela, né? Mas só nos dois primeiros episódios. Aí que eu fui entender aquilo que você tava falando do relógio não passar em tempo real. É, quebrou, né? Que dá um salto lá no tempo. É, eu achei que o relógio ficava na tela, né? E quando dava o salto, o relógio virava e pronto. Mas não. Uhum. A partir do terceiro episódio, o relógio não tá mais ali na tela contando em tempo real. Ele só aparece mesmo como plot device quando é conveniente. É, sim. E aí o tempo para de passar em tempo real. Né? Eu acho legal que uma outra inovação também, que só pra complementar, que isso eu fui ler depois, eu tava lendo algumas sinopses que saíram aí dos episódios mais pra frente, né? Até o sexto episódio aí, sétimo episódio, eles estão tentando montar o robô e não conseguiram ainda se sincronizar. Então esse robô, esse GoBuster-O aí vai demorar pra... pra aparecer completo, porque... É, no quarto episódio eles já estão dando dicas que eles vão tentar montar, mas... É, parece que vai demorar, vai ser trabalhoso pra equipe conseguir sincronizar o negócio, não sei como vai funcionar isso não, mas eles estão construindo bem o negócio, talvez por isso que cada robô tem todo o seu... Porque já pode vender os brinquedos deles, não precisa apressar o robô principal logo, né? O Jet Ícaro, que é o robô do Jetman, só se forma no sexto episódio. Sexto para sétimo episódio. Eles trabalham com eles como caças, até então. E depois eles formam o Ícaro Haken, que é uma nave maior com a junção de todos. Mas o robô Ícaro só aparece no sexto ou sétimo episódio. Bem, então eu acho que é isso. Beijo nas crianças, boa noite. Acho que esse é o GQS, tirando aqueles primeiros, né, do 1.0, o GQS gravado mais tarde. É, são 2:30 da manhã. São 2:30 da manhã, boa noite. Beijo.